no ar, estádio 97, aqui na Energia. O oferecimento do Grupo Ester, o nome construído como história. Também BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. E Benegripe, é gripe? Benegripe sempre. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar mais um Estádio 97, boa tarde a todos. Boa tarde. E ó, só uma coisinha, Sombra. Será que o Dunga tá tranquilo por aqui? Por quê? Ah, se ele tiver de boa aí, de bobeira, sem fazer nada, seria bom ele dar uma passadinha lá na França pra ir reconhecer o corpo lá, velho. Por quê? Ah, opa, velho, tá 3-1 pro Barcelona jogando na França contra o PSG, velho. Contra a zaga dos sete erros, mano. Nossa senhora. O segundo gol do Suárez, Sombra, pra quem não sabe, o Ben também tava assistindo o jogo aí com a gente. Tava. Ele passou por três brasileiros, ele passou pela esquerda ali pelo Maxwell, ele deu um rolinho no Davi Luiz, ele passou pelo Marquinhos e fez o gol. Nossa, ele passou por Matuidi. E o Davi Luiz, ele tomou duas canetas no segundo gol e no terceiro. Ele passou por Matuidi ou não? Matuidi também tá jogando nada, hein, Juninho? Quase fez gol que eu vi. Não tá jogando nada, perdeu o gol sem goleiro. Você não sabe analisar futebol. O goleiro tava no chão, ele chegou. Não, mas ele teve uma boa chance pra poder fazer pelo menos o segundo gol e diminuir a diferença, mas chutou em cima do zagueiro. Sombra. Esse Maxwell, eu queria saber quem é o padrinho dele. É, e lá na. E lá nas terras lá da sua descendência... É, verdade, você viu? De vocês? Custaste? Pô, o Porto enfiou 3, rapaz. 3-1 no Bayern. Diz que o nome do jogo foi o Porto dos Milagres. E o noite inspiradíssima do Quaresma. Quaresma que ele prorrogou a Páscoa. Porque Quaresma é do Carnaval a Páscoa. Então, tá. Passamos já Páscoa. 3-1, né? Então, lá em Porto, jogo da volta. Mas esse jogo que Matuidi jogou? Jogou também. Porto? Na volta toma 6. Eu também. Não, se não fosse esse golzinho que tomou, eu posso dizer que estava encaminhada a coisa. E por acaso eu estou comentando o jogo? Não. Não, hoje não. Você vai comentar no Rio, alguma coisa. Vamos se ferrar todos vocês. Hoje o que tem no Rio? Tem Botafogo da Paraíba e Botafogo do Rio. Vai comentar isso aí. Mas você tá mal educado, Juninho. Olha lá, mostrando. As pessoas não me colocam pra comentar os jogos. Eu joguei 25 anos na França, 23 na Espanha e mais 24 anos na Inglaterra. Eu sei muito mais do que eles e falo uma língua que ninguém faz. Ninguém fala, que é o Pernambucu francês. Deixa eu aproveitar você aqui. O que você achou daquela marcação que teve no jogo do Paris Saint-Germain hoje, do pequeno Rabiot? Um em cima do outro naquela marcação. Você até pode querer fazer trocadilho. Sim. Mas falta, entendeu? Falta educação de sua parte. Ah, do pequeno não pode marcar o Rabiot? Exatamente. E queria parabenizar Rogério Ceni. E fez o gol mais bonito do Campeonato Paulista esse final de semana. Parabéns, Rogério. Exatamente. O cara baixou. Então tá bom. Vamos às manchetes do Estádio 97. Bora. Vamos aí com... Quem joga hoje? Quem joga hoje? O Santos. Uruguai hoje. Hoje é no Uruguai. Tricolor. Hoje joga tricolor, São Paulo, joga Santos. Fala de campeonato importante. Libertadores. O Santos joga hoje também. Mas é isso aí, olha, Sombra. Hoje esse Cláudio Azedão tá me dando nos nervos já. Evidente o Bote. Olha, ele elogiou a imitação. Peraí. Só que disse que o hino foi muito deturpado, não gostou. Né? Um grande abraço ao Zaidan. Muito bem. Mas falou mesmo? Ele falou? Falou pro Ticone. Ticone grande amigo. Ele falou mesmo. Falou o quê? O que ele falou? Não, gostou da imitação, mas eu deturpei. O Azedão deturpou muito o hino do Santos. Ah, sabe o que eu falei pra ele? Ele é sabe o que eu falei? Evidente. É. Evidente. Ticone, tá Ticone é fantástico. Tricolor. O Pretzel. Grande abraço a ele também. Ticone é parceiro. Olha, o Alexandre Pretzel é um dos caras que tem as melhores fontes do futebol. É verdade, né? Tem um pouco de delay, mas tem. Tem informação quente hoje? Daqui a pouco, na manchete do Corinthians, eu vou falar uma fonte forte aqui. Vai? De fonte boa? Exatamente, uma fonte muito acessível minha. Você tem um pouco de delay, né? Mas tem, né? É, um pouquinho, né? Todas as TVs têm, porque eu não posso ter, né? Mas é isso, irmão. Hoje, fala 10 horas tricolor. Da noite, hoje. É. Televisão, Danúbio. É jogo difícil, bora 0 pontos, mas vai lá. É difícil pelo contexto de ser um adversário que já tá eliminado, mas que possivelmente fará de tudo pra tentar estragar a noite, vai dar porrada pra caramba. Segundo o Domênico, o Danúbio não está eliminado. Não tá. As contas do Domênico que ele fez aqui esses dias... Para. É sério? Não, é sério. Ele, porque é o seguinte... As contas basta do Corinthians vencer as duas, e ele vencer as duas... E torcer para os aviões de todos os times caírem. Não. Só isso que o Danilo. Ele não tá eliminado, gente. Veja bem, os dois outros times têm quanto? É sério, o Domênio tava certo. O Danubio, ele só. Ô, Sombra, só para passar um número pro Portuga, já que ele gosta de falar matemática. O Domênio que falou. É, o Danubio, ele só tem um saldo negativo de 10. No grupo. Tem que fazer assim, tem zero cada jogo. Não vai fazer nos golzinhos lá, mano. Tem sempre que fazer aquela ressalva matematicamente. Se ontem a gente dizia que só o milagre tiraria o Corinthians da Libertadores na próxima fase. Do mesmo jeito. Mas muito, você precisa de 20 milagres pro Danúbio. Vai poupar jogadores. Tem um rapaz que teve câncer no testículo lá no grupo dele. Então, agora, se o São Paulo hoje não vencer o Danúbio. Ele joga uma possível situação dramática para a última partida. Agora, se também não venceu hoje o Danúbio, mostra que está realmente incapacitado de prosseguir lutando com chances na própria Libertadores da América. Mostra uma grande incapacidade. Aí, torcedor pode pensar com razão, olha, melhor cair fora logo do que passar mais vexame lá na frente. Vai sofrer lá na frente. Comprar uma vitória simples em cima do Danúbio hoje já é um mau resultado. Que golaço, né? É, porque vitória, o Danúbio, tem que fazer saldo. Uma vitória de 1-0, 2-1 já é um mau resultado. Porque o Danúbio, Sombra, ele conseguiu tomar 12 gols na Libertadores. Ele marcou 2 e tomou 12. Mas 4 foram do próprio São Paulo. Então, mas é que tá. É, hoje, o São Paulo, tudo bem, ele tá matematicamente aí à frente aí do São Lourenço, enfim, ele tá com 2 gols aí de vantagem em cima do São Lourenço. Mas se puder ampliar sim, a vantagem, melhor, claro. Porque numa dessa, Sombra, vamos supor, amanhã porque o Corinthians... o São Lourenço joga a última contra o Danúbio em casa. Sim. E aí você sabe como é que é, sim, né? Lembra Peru e Argentina? Numa dessa, porque o São Paulo aí não pode se escorar no Corinthians. Numa dessa, o jogo do Corinthians amanhã, o Corinthians perde, aí volta a empatar, tá certo? E na última partida, o São Paulo, pra depender só dele, precisa é importante ganhar. O São Paulo, além de ganhar, tem uma diferença boa de gols. É. Porque se terminar empatado, é o que vai definir aí a classificação, aí é o saldo de gols. E por mais que o Corinthians tenha um grande time... Ninguém aposta a vida, ou a vida não, mas o carro de que o Corinthians ganha do São Lourenço. E a última partida do São Lourenço, Sombra? A maior. E a última partida do São Lourenço é jogando contra o próprio Danúbio, que já vai estar fora da Libertadores, jogando na Argentina, né? É. E outra, rapaz. O São Lourenço levou uma vantagem também, Sombra. Se o São Paulo empatar ou perder hoje, ele já entra amanhã. Mas bem acho que hoje o São Paulo goleiro. Ele joga amanhã. O time do Danúbio não vem completo. Não. Vem dois com vários. É, então. E o São Paulo mas tá mais animado. Mas o titular já não tem cara de esses completo. Esses caras vão entrar só com 8, né, em campo. É que é jogo de novo. Mas o Moto, o jogo é aqui no Morumbi? Não, é lá. Ah, não, é verdade. Então ele não vai completo. Não, eu fiquei preocupado porque eu pego esse trânsito pra ir embora. Não, tá louco. Isso aí, Sorma, eu... Olha o que o cara pensa. Ainda não aguardo. Mas fica tranquilo, do jeito que a nossa torcida anda indo no campo também. Não, mas se fosse aqui o jogo ia lotar, só. E o Aidar deu entrevista hoje. Deu entrevista hoje. Uma das coisas que o Aidar falou na entrevista interessante foi o seguinte. Deu entrevista? Que medo. É, e ele falou uma das coisas interessantes que ele falou. Ele não falou besteira. Hoje ele falou que... Luiz Fabiano pode sim, embora ano que vem, pros Estados Unidos, jogar no Orlando City. Claro que pode, o contrato vence no fim do ano. Então, grande Orlando, abraço pra ele. Deu uma dica mais ou menos que tipo, o São Paulo não ficará com o Luiz Fabiano. Eu acho que inclusive, eu não sei, se de repente não fariam... É que precisa ver quem técnico que vem, tem um monte de coisa pra analisar. Mas o Luiz Fabiano se machuca muito também, né? E o São Paulo ampliou o prazo aí pro Sabella falar se vem ou não vem, né? Parece que agora é semana que vem. É. E sabe por quê? Porque ele tem outra proposta do Sunderland. De quem? Sunderland. Outro clube inglês. Vai empurrando o Sabella. Não quer dizer semana que vem, espera um pouquinho. Quando tiver acabando o Campeonato Carioca, aí vamos ver se o Sabella não responder. É. Aí vem Luiz. Aí eles vão atrás do Sabella. Mas na boa, Sombra, eu volto a falar aqui, cara. O São Paulo não pode ter como plano A um técnico que tá colocando o clube como plano B. Porque que seja. Não, mas é que tá, Portugal. Porque o Sabella, ele falou que ele quer ir pra Europa de qualquer jeito. Mas se não pintar um convite do Manchester City ou do Sunderland, ou então do próprio Estudiantes pra ele permanecer na Argentina, aí eu assino com vocês. Mas esse cara é pro inferno, velho. Quem que é Sabella? Mano, o Estudiantes, muita gente jogou aqui que ele poderia ir pro Estudiantes, porque o Estudiantes demitiu o técnico. Não, o Olé divulgou que o Estudiantes entrou na briga aí pela contratação dele. Ele mas já falou não pra ele. Deve vir Gabi Milito. O Gabriel Milito, que era zagueiro do Barcelona, deve assumir o Estudiantes de La Plata. Bom, ainda no final de semana. Olha, continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento da Perfect Brasil. Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro. Mas só um é Perfect. Peça com perfeição, peça Perfect. Também Valetão Pneus. Revendedor oficial Pirelli. Benegripe é gripe? Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Scream for me, Corinthians. Coringão, mano, Coringão. Corinthians que hoje aguarda aí o jogo do Danilo pra ver qual que o Tite vai fazer, né? Se vai colocar o titular amanhã, se vai colocar no domingo, né? O certo mesmo é que amanhã Sheik Wagnerov será o ataque titular, isso aí pelo menos é certeza que o Tite já confirmou. Com certeza, certo? Bento. Todos os jogadores do Corinthians estão em stand-by. Então, aguardando. Tá com aquela luzinha verde amanhã e a vermelha ao mesmo tempo acesa, né? E hoje, luz amarela, no caso. É. O stand-by da minha TV é verde e vermelha. A minha é vermelha. Aí quando tá ligado, ligado. Não, fica... tem no farol. A TV dele é portuguesa, é verde e vermelho o stand-by. Não, mas aí, quando tá só ligado, também. Quando tá só ligado, fica só verde. Você acha que hoje à noite. Tá totalmente desligado, fica vermelho. Hoje à noite os jogadores do Corinthians vão se reunir pra assistir o jogo do São Paulo ou não tô nem aí, mano? Ah, eu acho que o jogador, o Portuga, ele não pode ser aí um analfabeto futebolístico. Ele tem que ver sim. Eu acho que ele tem que ver sim. Um alienado futebolista. Não, analfabeto mesmo, porque tem jogador aí que às vezes é meio índio mesmo. O cara fala, não tô nem aí, quero que se dane. Por quê? É, porque querendo ou não, é um jogo que interessa diretamente o time do Corinthians. Por mais que o Corinthians só dependa dele, aí, inclusive o próprio empate já classifica o Corinthians matematicamente, independentemente do que acontecer hoje. Se o Corinthians empatar com o São Lourenço amanhã já assume a primeira condição e ninguém mais alcança. Mas eu acho que o Corinthians ele tem que saber sim. Porque numa próxima fase de Libertadores, vamos supor, se passar São Paulo ou São Lourenço, o Corinthians pode novamente cruzar com um desses dois adversários aí. Eu acho que é importante o cara ter o máximo de informações possíveis. Inclusive, aí, por exemplo, no time de São Lourenço, cara, ó, que joga contra o Corinthians amanhã, tem esse cara, esse Bufarini. Eu não sei se é difícil tirar esse o cara de lá. Lateral direito. Tá certo, lateral direito. Não sei se é difícil tirar esse cara de lá, se ele já tem alguma proposta de algum outro clube aí, principalmente da Europa. Mas esse cara é um bom lateral, velho. E o futebol brasileiro não tem um lateral igual esse Bufarini. Outro dado, volta amanhã contra o Corinthians, o Orquigoza já tá à disposição, já jogou no final de semana, que é um dos melhores jogadores do... O Cici é melhor que ele. Então, Portuga, independentemente aí do São Paulo avançar na Libertadores ou não, o São Paulo é um adversário que o Corinthians vai ter aí pela frente aí no Campeonato Paulista, ainda quem sabe, pode ser que o São Paulo avance pelo Santos aí e faça a final contra o Corinthians. Mentira. mentira. Pegadinha malandro. Acho difícil, porque eu acho que o Santos vai passar pelo São Paulo, mas acho o campeonato brasileiro aí... Olha, eu acho que a única chance que o São Paulo tem realmente de passar pelo Santos é só se vier com um ótimo resultado do Uruguai. Pode ser, porque aí dá um up no psicológico, né? Dá um moral, né? Daquela história aí... Mas, Sombra, independentemente de qualquer coisa, ainda tem campeonato brasileiro, tem Copa do Brasil, que possivelmente Corinthians e São Paulo vão se enfrentar. Então acho que vale a pena sim, Portugal. Acho que o jogador ele tem que se interessar pelos rivais, sim. Olha... Na verdade sou eu agora. E o Guerreiro parece que já não tá mais fazendo cocô tão mole. Já tá tomando forma. Você viu a textura? Já tá tomando a textura das festas. Boa noite, empresa. Tá melhorando. Boa noite a todos, né? A informação que eu tenho que é o seguinte, né? A Roselia acabou de me passar. A Roselia. Lá do espeto do Toninho Gaúcho da Consolação. Não. Mas quem é a Roseli? A Roselia trabalha com o Toninho. Ela que passa o espeto na farofa. O que ela tem a ver com a informação? Ela passa o espeto na farofa lá. Ela me garantiu que viu o Andrés passando de carro lá na Consolação e ouviu ele falando que o Corinthians joga com o time reserva amanhã. Mas pera, a Roseli que passa o espeto na farofa é sua fonte? Sabe, quando você pede o espeto, vai com farofa ou não, né? Então é ela que passa. Ela só faz isso. Exata. Ela ouviu o Andrés passando de carro. Ela passa e fica escutando. O vidro aberto e ouviu ele dizendo que joga com reserva. Então crava amanhã Corinthians reserva. Tem muita gente passando espeto na farofa. O impresso tá tão errado, né? Tinha uma época aí que eu tinha Você conhece a Roseli? Não, mas eu tinha uma época aí que eu tinha um médico que trabalhava num restaurante balcano aí na Rua Mauri. Os caras iam lá direto fazer negócio lá. Ah, vendia o jogador e me ligava. Aí os caras ficavam em volta da mesa, aceitam refri, não sei o que lá, lógico, e só discuta. Lógico. Opa, só que o Sombra me zomba aqui, né? Pode falar? E não erra uma. A Roseli nunca errou. É a primeira vez também que ela fala. Porque é nesses lugares que realmente fica se sabendo. Lógico. E às vezes o cara tá com um iquinha mais na cabeça. Já era. Já viu, o garçom vai, cagueta tudo. Aí, você é palmeirense, né? Aí que tá, sabe que eu tô trazendo? Acabei de acertar o fulano aí. Cagueta tudo. Mas ô Sombra, só então pra finalizar o Corinthians, a diretoria de São Paulo já divulgou os valores aí pro jogo do Corinthians de São Paulo aí na Libertadores, no caso aí seria São Paulo e Corinthians, porque o jogo vai ser no Morumbi. O valor é de R$120, o preço que a diretoria de São Paulo tem cobrado até dos próprios torcedores. A meia entrada pode cobrar menor do que cobra pra própria torcida, né? Sim. Que é caro. É 120 a entrada cheia. Vai dar. E R$60 a meia entrada pra esse jogo do Corinthians São Paulo. Último jogo da fase de grupos da Libertadores. Talvez tenha a promoção do... Um mais um. Compra um, leva mais um. Mas como tudo no São Paulo, as promoções vêm sendo extremamente muito bem explicadas. Sim. É fantástico. O negócio tá fantástico. Parece que o uniforme de São Paulo, o Daniel Perrone tava falando aqui, vai ficar bonito. Um amigo meu trabalha lá nos Estados Unidos na loja, falou que Já tem lá. Vocês vão se orgulhar pelo menos de alguma coisa assim. Não, mas vazou o vídeo já na internet de alguns jogadores de São Paulo. Mas não mostra a camisa, não. Então mostra. Não mostra, porque ela tá borrada. É. Mas você não acha que pegou mal? Vazou. A camisa tá borrada? Vazou. Não, puseram aquele borrão. Eles fizeram. A própria Under Armour divulgou. Under Armour tá borrada, não dá pra ver. Mas eu acho que é complicado, Sombra, porque numa dessa, o São Paulo é campeão, vamos supor, campeão paulista. Essa camisa que o São Paulo tá utilizando agora, que ainda dá pênalti. Lojistas já compraram, tá certo? O cara já tem um estoque de camisa. Mas você já tá lá no estoque. Mas é que tá, os caras estão vendendo assim, faz promoção. Por exemplo, o Hudson falando, agora a camisa tá 200% melhor. Ah. Do sabe, pega mal. Mas é verdade, pega mal. É ruim, até pro próprio São Paulo. Porque o lojista vai falar, vou fazer o que agora com essa camisa? Vou vender por R$19,90? Desculpa, não é porque o Hudson falou. Todo mundo já sabia. São Paulo... Já sabe que o São Paulo vai mudar de fornecedor. Ele tem que defender a sua nova empresa. Claro, o cara sabe, mano. O cara deixou de comprar já faz tempo. Você pega uma mulher nova e fala que é esse cara boa? Não é agora. Já desde dezembro. Desde dezembro. Já tá tendo pré-venda da camisa. Não, mas eu também acho. Você vai encontrar as camisas em liquidação em breve. Claro. Vai encontrar a R$59,90. Só pra refazer capital de giro. Errou, mano. Pede desculpa. Não. É que eu acho que foi... Tudo bem que a pênalti naquele episódio acabou errando, pisou na bola, concordo plenamente. Não achei legal... A exclamação. Mas fazer agora também o que a Under Armour fez aí, tá certo? Divulgando a camisa, aí jogadores falando teoricamente mal da outra, eu não acho legal isso aí. Não achei legal, não porque porque vai prejudicar a venda da atual. Que a atual já tá com a venda prejudicada. Mas é que, pô... Tá todo mundo esperando pra comprar nova. Amanhã pode ser que volte a ser o seu fornecedor de uniforme. Você não pode... Mundo dá voltas, né? Não é mais um tom escrito. Se a gente tem um patrocinador do estádio aqui, que sai, entra um outro do mesmo segmento, não é porque isso que eu vou falar mal, que é 200% melhor do que aquele que saiu. Não pode, isso aí é absurdo. Ou aquilo que eu tava vendendo pro meu torcedor não era legal. Então, em um dado momento, você mentiu. Perdeu a credibilidade. Não é verdade? Muito bem, continuando com as manchetes, porém, antes o Benjamin vai falar da... Vamos falar da Pirelli, Benjamin, vamos falar da Pirelli. Você está preparado para falar da Pirelli? Sempre. Essa promoção aí do 3 pneu ganhou 4 é fantástica. O São Paulo está meio que copiando a Pirelli. Olha só, amigo, agora eu vou falar com você que está precisando trocar os pneus do seu carro. É o seguinte, a Pirelli está com uma promoção simplesmente imperdível. É a promoção número 1 Pirelli. É simples, hein? Ou melhor, é muito simples. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. É isso aí. Você compra 3 pneus e a Pirelli lhe dá o quarto totalmente grátis. Então, se você estava esperando a hora de trocar os pneus do seu carro, a hora é essa. Procure o revendedor oficial Pirelli mais próximo e aproveite. Promoção número 1 Pirelli, somente na rede número 1, a rede oficial Pirelli. E consulte o regulamento da promoção em Pirelli.com.br. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É isso aí, Sombra, é Pirelli. Antes de continuar, você vai falar do Palmeiras, vai ouvir falar do Santos, mas antes, eu não posso deixar de falar dessa bela promoção. Com muito prazer para todos vocês, mamãe querida, mamãe querida. É, promoção do Dia das Mães aqui do Estádio 97. O Dia das Mães, que vai acontecer no dia 10 de maio, um domingo. Mas aqui pro Estádio 97, o Dia das Mães será antecipado pro dia 8 do 5, uma sexta-feira. É a promoção, o Estádio 97 que te pariu. É, sua mãe gosta de futebol? Então poste um vídeo da sua mãe no Instagram, defendendo o time dela de coração. É, no Instagram, aquele videozinho de 15 segundos. Fala assim, ó, mãe, você gosta de futebol? Ouve comigo o estádio. Vamos gravar um videozinho seu aqui defendendo o teu time de coração? E você posta com a hashtag Estádio97 que te pariu. Estádio97 que te pariu, tá bom? No dia 8 do 5, 5 mães que terão as suas melhores defesas dos seus times escolhidas, as mais espontâneas, as mais criativas, as mais sacadas. Nós vamos aqui nos bastidores escolher 5 mães, uma de cada grande clube de São Paulo, que estarão aqui fazendo o Estádio 97, defendendo os seus clubes de coração. A data limite para postagem dos vídeos será no dia 5 de maio. Não esqueça de colocar a hashtag Estádio97 que te pariu. E ó, a gente começou aí, fez promoção de Barcelona e Real Madrid. A gente tá fazendo o segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Vem o resort do Estádio 97. Mas ninguém interage com os ouvintes igual nós interagimos, não. Não. Mas de mãe... Ah, rapaz. E vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Tem tanta coisa traçada ainda pra esse ano, cara. Eu tô torcendo pra mãe do Modena ganhar. A mãe do Modena? O Mota também, né, mano? Eu não tenho nada a ver, não vou escolher, não tem nada a ver. Eu só espero que a mãe do... Eu tava com ele domingo. O Modena? Pô, esse cara é um mito. Mas a mãe dele tem que ganhar. Se depender da minha torcida, a mãe do Modena... É, deve ser São Paulina, né? Porque o Modena é São Paulina. Deve ser. Mas você sabe uma mãe que tem... Não tenho dúvida, vai gravar vídeo pra concorrer? Suzana Bandeira, Palmeiras. Ah, se ela mandar, ela ganha, hein? Se mandar, ela ganha. Olha! Fala bem futebol. Ela conhece. A mãe do Batata aí, ó. Dona Claudete também. Mãe do Batata, Dona Raiz. Se a Suzana grande ganhar, Dona Raiz. Vou antecipar minhas férias de 2018, velho. Ó, quem vai vir aqui vai ser o meu Smurfette. Smurfette? É, a mãe do Tobias? A mãe do Tobias, hein? Você conhece ela? A dona Juju? Ah, já vi ela algumas vezes. É, então. E ela vem azulzinha. Papai Smurf! Não, ela é meio avermelhada, né? É meio avermelhada. Ô, seu Bento, você já viu a mãe do Tobias? Eu já vi, já. Várias vezes. Seu Bento? Final de semana você vê sempre. Ele já viu a família inteira, velho. O seu Bento viu a mãe, os tios, os primos, o avô. Posso falar? O seu Bento esteve lá de outro dia, né? Até os mortos da família do Tobias ele viu. Preciso falar um negócio aqui. A família inteira do Tobias é sensacional. Você tá bem de família. Só almoçou lá, seu Bento? Não, ele dormiu em nada outro dia com a gente. Ele só viu a mãe do Tobias ou pegou também? É, peguei também algumas pessoas. Qual? Mas vamos descer pro litoral? Vamos lá. Você ia falar, vamos descer o nível? Lá o clima é bom pra mãe do Tobias não, viver não, lá. Não. Ia falar pra Baixada. Eu ia cometer um apai, hein? Benjê, ele tá com raiva. Não parece, mas tem jogo hoje, né? É doido pros caras, né? Segundo jogo de... Acho que não tem coisa mais broxante que segundo jogo... A volta da Copa do Brasil da primeira fase. E o Londrina vem sem nove. O Londrina sem nove. O cara que é o seu time, seu trouxa. É um sofrimento pros caras. O que é? Que foi, Zaidão? Não, o Broxante é meu time dele. Pô, São Bento. Quem é? Você tá querendo levar uma comigo? Ah, não, vai lá, RG, desculpa. Até agora tô falando com a RG aqui. Fala, seu Bento. Então, é isso aí, RG. Então, vai time reserva. Amanhã tá mais uma conversa agendada com o Ricardo Oliveira. Pra renovação do exatamente, contrato. Entendeu? Então, mas hoje o Robinho não tá lá em campo, final de semana. E é isso aí. Hoje vai ser a aposta lá. Foi 2-1 lá, né? É, hoje vai ser a aposta na molecada, né? E o Santos contratou aí um tal de Rafael Longini, né? Que foi a... Longini? É, dizem é bom aí, esse, você que conhece pra caramba, então fala aí. Do Aldax, né? Você fala que você é bom, que você conhece aí, é bom esse cara aí. Do Osasco Aldax, né? É bom, isso vai ser excelente e ótimo pro Rafael. Se vai ser pro Santos, só o tempo vai ser, né? Te falar, então, vamos aguardar. E torcer hoje pro Santos fazer um bom jogo aí e se classificar pra Copa do Brasil, que eu acho interessante também. A regra é idiota, né, Gê? Sim. Não, chegou o jogo aqui. Como essa regra? Ah, pô. Ganhou de 2-1. É, eu concordo com o Zé. Com 10 minutos. Se fez 1-0, acaba o jogo. Acaba, né? Claro, evidente. Tá chato. Eu também concordo. Pô, Claudio, pra que ficar desgastando o jogador? Claro, evidente. Mas eu tô desconfiado desse Azedão. O quê? Só, eu também só tô. Quando comenta do Santos do São Paulo, não, ele não comenta, do Palmeiras e não comenta. Muito pelo contrário. O time de Série B eu sempre falo aqui. Elogio, né? Não, é verdade. Você não disse o seu palpite pra hoje, São Paulo e Danúbio. São Paulo e Danúbio. Ou melhor, Danúbio e São Paulo. Eu passei a madrugada analisando os jogos do Danúbio. Assisti o Campeonato Uruguaio, desde 90, né? Eu acho que o Danúbio tem um certo favoritismo, vai ser um 3-0. Como assim? Cara, leve favoritismo, hein? Leve favoritismo. Os caras não fizeram um ponto. É parcial, né? Até ontem, o Huracan ia ganhar do Cruzeiro, né? Evidente. O Huracan estrangulou o Cruzeiro. E o Leandro Damião no Cruzeiro? Olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando você fala aqui no microfone, 97, a responsabilidade é maior, tem que ser craque. Você vai pra uma rádio comunitária, aí você vai, faz gol, se diverte, entendeu? É mais difícil, entendeu? Jogar. Faz gol fácil, né? É o Cruzeiro, é um time pequeno. Cheio do gol fácil, né? É ridículo. Campeão brasileiro, o Guarani já foi também. Pô, ontem o Cruzeiro tomou um gol de churrasco, Zaidão. Então. Mas tomou um gol de churrasco, né? Faz gol de pênalti. Nossa, o Cruzeiro, hein? Gol de churrasco, eu só vi os gols, mas que beleza, hein? E o Paulo André? Não, fala bem, pinta bem, mas o corte que ele tomou do ponta. E eu fiquei tão triste pela aranha, viu, RG? Que tô triste, viu? Porque ele foi dengue? Tô chateado. Foi picado, aranha? Tá chateado. Não, em Santos não tem dengue. Você vai visitar o aranha, ô Zaidão? Vai visitar o aranha? Solidariedade. O Cittadini pegou dengue aonde? Cittadini? Jogador. Ah, porque ele veio aqui no... Ele subiu pro São Paulo, eu não sabia. Agora, sério, vocês sabem que o juiz do jogo Santos e Londrina trocou porque o juiz pegou dengue. Fazedão. O juiz trocou. Mas tá sério. Sério. Fazedão. Oi. Você acha que o Luiz Henrique lá do Barcelona tá pegando muito no pé do Neymar ou não? É, ele pode até tentar. O Neymar fez gol, né? Hoje, não fez? Sim, fez primeiro. Abriu. E acabou com o jogo, né? Abriu o placar. É, não, não acabou com o jogo. Daqui a pouco vai acontecer igual aconteceu com o Dorival. Vai e acabou com o jogo, foi cair, o Lindusso, né? Lá, o Suárez. Quem é melhor, o Neymar ou o Messi? Neymar. Neymar ou Cristiano Ronaldo? Neymar. Neymar ou Maradona? Neymar. Neymar ou Pelé? Neymar. Caramba. Neymar é melhor que o Pelé? Oi? Ah, não, isso eu não ouvi. Ah, é igual, né? Igual. Ô, seu bem, o Palmeiras aí. Vamos então agora ao Palmeiras, no oferecimento do Grupo Ester, um nome construído com história. Também Valetão Pneus, revendedor oficial Pirelli. Ah, chegando a hora, hein? Cadê os vocês? Vamos a vocês. Toma aí, vamos. Cadê o Domênico? O Domênico foi... Tá com compromisso. Ô, Aguinaldinho, cadê o Domênico? Ah, hoje estou triste, minha teta está mole, caída. Hoje eu vou ficar meio triste hoje. Se deve esse fato. Porque a Domênica não veio. Ela é o meu tesão no programa. Exatamente, fica empinadinha, né? É verdade. Mas olha, o Palmeiras que... Boas notícias, hein? Eu acho que o Vardiva vai... O Alexandre Matos já conversou. Vamos junto, Ferá. Vou ficar. Vai renovar já falou ele, quer contar vai? Com ele. Ah, vai. Vamos junto, Ferá. Por que você acha, hein? O Matos falou que sim. Porque eu acho que sim. Tá bem encaminhado. Eu acho que ele vai renovar. É, e tá preparado pro jogo de domingo, aquela coisa toda. Pode jogar. Pode jogar, deve ser titular. Se jogar bem, ganhar o jogo no domingo. Jogar bem, fazer uma boa partida, né? Mas não sei se vai ser titular, viu? Eu acho que vai. Acho que ele sai jogando, viu, vovó? Ele jogou de titular contra o time outro dia, viu? Contra o Mogi Ituano lá. Então, ele não aguentou, viu, mano? Saiu no intervalo quase sem ar, viu? Então, não sei. Tava morrendo. É claro. Olha, contra os gambá. O que você faz? Gambá é teu botico. Você é louco? Gambá é teu gambá. Ô, uma senhora, mano, respeita. Respeita a senhora aí, pô. Por que que não pode chamar de gambá? Gambá é o fiofó da senhora. Desculpa, os Corinthians jogam o primeiro tempo sem ele, aí depois no segundo ele entra com pique total, entendeu? Você vai lá ver o jogo? Ah, a avó tem medo. Por quê? E também tá caro, né? É quase o seu salário, né? Seu salário da Previdência, né? Tá 200 pau. Tá 100 pau. É quase o que você recebe da Previdência. 100 pau. Agora, os torcedores do Palmeiras, não tira as cadeiras. Deixa as cadeiras pros corintianos lá. Sabe? Fica quebrando, vai descontar porque quebraram as cadeiras aqui. Vamos deixar as cadeiras onde tá. É cada jogo que vai pra cá, quebra cadeira aqui, quebra cadeira lá. 50 pau pra cá, 50 pau pra lá. Eu acho que eu tenho uma solução pra isso. Cada torcedor leva o seu banquinho. Beleza, auditório! Assim ninguém quebra, sabe aquele pegue de plástico? Seu banquinho! Igual tem aqui na cozinha da rádio, aquele de plástico. Sim. Cada um leva assim, tá lá, acabou. Mas os caras vão usar isso como arma. E outra, assim, a diretoria do Corinthians, dá exemplo do que fez na arquibancada ali no setor norte. Deveria pegar aquele local ali onde fica a torcida rival e tirar aquelas cadeiras de lá. Porque a cada jogo que você puser novas cadeiras, a cada jogo que vão quebrar de novo. Porque o rival, quando vai pra lá, o que o cara quer fazer é quebrar. É danificar o patrimônio, tá certo? No caso ali, o patrimônio do Corinthians. Porque só vai animal também. É, mas são imbecis, tá certo? Que não podem ver algo que, teoricamente, é pro próprio conforto. Caso o idiota queira sentar, mas ali acho que não é um lugar que a galera costuma sentar. Então o imbecil, ao invés de ir pra lá e respeitar, não. Ele vai lá, ele depreda, ele picha, ele quebra, ele, se puder pôr fogo, ele põe fogo. Então eu acho que é ridículo, cara. O torcedor aí precisa parar com essa babaquice, velho, de se portar como um animal. Ele precisa parar com essa babaquice de achar que ele pode fazer tudo dentro de um estádio de futebol, só porque o estádio talvez aí não seja do clube dele. Eu acho que isso daí é ridículo. Se você vai na casa de uma pessoa, o mínimo que você tem que fazer é respeitar o que ela tem lá dentro. Tá certo? Claro. Por mais que você tenha pago, paguei, eu tenho direito de quebrar. Não é assim, isso aí é um pensamento imbecil e de uma pessoa cretina. É, mas as pessoas não respeitam, razão, não. Mas alguns deles são isso aí que você falou mesmo. Por exemplo, ó, o mesmo idiota que vai lá entupir o banheiro, por exemplo, ele joga um rolo de papel higiênico lá e dá descarga, tá certo? Entupiu a privada. Numa dessa aí, esse imbecil, ele tem uma caganeira no decorrer do jogo, ele precisa usar o banheiro, ele não vai poder porque esse mesmo estúpido fez essa babaquice aí. Cultura, educação são coisas extremamente importantes. Vocês estiveram no Japão e voltaram me contando como é o povo japonês. É um dos povos... O japonês, Sombra, ele é tão educado que é capaz de se ele peidar na rua, ele prender com o saco. Assim, não faz isso. Vocês traziam as informações que a gente já sabia, mas vocês foram lá e viram. Povo mais educado do planeta, se não for o mais, é um dos mais educados do planeta. E tem uma privada que esquenta a bunda deliciosa. Eu nunca vi nada igual. Eu estive viajando e fui num museu Museu Japonês Americano, tá? Beleza. Legal, fui lá ver a coisa da colonização japonesa, né? No museu dos Estados Unidos. Aí peguei o corredor e fui pro banheiro. No caminho, rapaz, no caminho tinha um papelzinho com... Um quadradinho de papel no chão de um... Não tinha um centímetro quadrado aquilo, era um absurdo. É o tamanho de um confete. Só que quem administra o museu são japoneses. Uma senhora japonesa já de idade, ela foi lá no corredor, eu vejo ela se agachar, eu vejo ela se agachando. Ela pegou aquele pequeno papelzinho. Porque pra ela é um absurdo aquele pequeno papelzinho estar no meio no corredor que brilha. Você entendeu? Agora, isso aí é história, educação, formação de um povo, cultura, tradição dentro do educação, país. Educação. É muita coisa. É muita coisa. No estádio do Barcelona, você vai visitar antes do jogo. Então você entra, você percorre o estádio, você vai onde você quer lá, tem os acessos. Ó, assombrar o corvo japonês, ó, vai vindo. Tô vendo, corvo japonês. É, tá jogando lixo no lixo? É, ele pega as latinhas que estão no chão, RG, desculpa, e coloca no lixo. Como você sabe que esse corvo é japonês? Porque ele tem olho puxado. Ah, é verdade. Ele tem olho puxado. Aí, em Tóquio. Aí você passeia pelo estádio todo e as cadeiras são de plástico. Uhum. E você observa que aquelas cadeiras estão ali há muitos anos. É. E em perfeito estado. É por isso que o governo vai fazer a pátria educadora. O Brasil é a pátria educadora e muito... breve tempo, beleza. Nós vamos conseguir o governo do Brasil. Chupa, bá. Bom, foram aí as manchetes do Estádio 97. No oferecimento da BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Também o oferecimento da Perfect Brasil, senhor Narigudo. É isso aí, amigão. Olha, chegou a hora de trocar os amortecedores. Chegou? Tá na hora? Então olha só, amigão. Você sabia que os amortecedores Perfect têm 2 anos de garantia? É, meu amigo, 2 anos de garantia. Só quem comercializa produtos de muita qualidade dá garantia de 2 anos. E a Perfect? Lógico, a Perfect faz isso. Então já sabe, né, amigão? E já sabe, né, amigona? Amortecedores Perfect são tranquilidade para o balconista, para o mecânico e principalmente para o seu carro. Então peça amortecedores com garantia Perfect. Fala aí, Perfect, mandar um abraço especial pro meu grande amigo Gerson. Um beijo para Débora, para Nancy, para todos os clientes da Perfect. E hoje em especial para a galera lá de Fortaleza, lá do Padre Cícero, a loja Padre Cícero. Pessoal lá ouvindo assiduamente o Estádio 97, grande abraço para a galera da loja Padre Cícero, lá de Fortaleza. É isso aí, Sombra, Perfect! Legal, vamos aos ouvintes, 3284-7097, 3284-7097, participe ao vivo, ligue para nós aqui. Peraí, antes de você atender, deixa eu falar um negócio, cadê aquele rapaz? Todo dia tem que falar você. Não, tenho que falar porque eu sou representante, cadê aquele rapaz? Mas você tá no cara no Flamengo. Ele tá viabilizando alguma coisa? Domênico hoje foi unir pessoas. Mas em torno da minha contratação, ele é o único cara em São Paulo que falou... Eu sou novo treinador de São Paulo. É verdade, ele falou. Ele falou que a fonte dele é muito boa e ele crava que é você. E você vai ficar feliz com isso ou não? Sim, hoje em dia sim. Gostou? Chupa. Fala aí, Covid. Tá bom. Vamos lá, mais ouvintes no ar. 3284-7097, oferecimento. HDI Seguros, sim. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Toca as Drubal, vai, mano! Bora, vambora! Alô? Alô. Quem fala? Eduardo. Eduardo do quê? Eduardo da Silva Melo. Isso, Melo. E quantos anos, Eduardo? Meio século. Meio século. Aí, errou de Landucci, pra você que não sabe, 50 anos, tá meio bom? Meio século. Meio século. Cara, eu adorava, cara, Eduardo e Mônica, cara, cansei, cara, de cantar, cara, demais, cara. Dona Olímpia. Chata, cara. Eduardo e Mônica ou Faroeste Caboclo? Faroeste Caboclo, cara, nunca consegui decorar, cara. Dona Olímpia, quantas metades de séculos a senhora já tem? Ai, avó, olha só. Eu parei de contar em 73. Eu tinha 62. Ah, aí sim. Faz as contas. E eu, Eduardo. Oi. Qual o seu bairro? Vila Gerte. Vila o quê? Vila Gerte. Gerte. Olha, essa semana, olha que louco. Essa Gerte semana. O Bar já falou, Gui? Não entendi o que você falou, amigo. Não, se o Bar já te falou. Não, falou. Oi, não. Ainda não. Não falou não, eu sei que é São Caetano, porque eu ia falar que a semana ligou um de Vila Gers, entendi que era Gers de novo. E... é a nova Gers. Isso foi só pra dar Gers, subsídios, né, ao RG número 2, agora o RG número 2, ele tem 50 anos. É, nessa idade é aquele problema, né, mano? Sim. Qual é? Às vezes o cara chega e se melo, né, velho? Fale com o seu médico, eu falaria. Falar em aniversário, mandar um parabéns pro Casão. Hoje, Casão é aniversário do Casão. Oh, verdade, meu. Um abraço, parabéns, Casão. Cadê o Casão? Casão. Parabéns. Você comemora com. Vamos cheirar uma velhinha. Tá louco. Oi? Oi, Eduardo. Fala verdade, né? Oi, meu. Você é maravilhoso. Oi, Eduardo. Parabéns pra você. Uma barbaridade. Parabéns, Casão. É nóis. Parabéns. É, você trabalha com o que, Eduardo? Trabalho com TI. Com TI, ó. Todo mundo trabalha com TI, cara. Segundo como diria o Domênico, TI. Meu, TI. Trabalha com TI. Domênico falou que é TI, velho. E torce pra quem, Eduardo? Palestra. Aí, jornalismo! Chupa todo mundo. Há 2 anos que não ligava o palmeirense. A vó Olímpia é toda sua, Eduardo. Ô, Norberto. É. Abusa dela. Eduardo. Aí, coitadinha. Fala, Eduardo. É o mesmo tempo que vocês não ganham da gente, né, vó? Ah, trouxa. Ai, que falta de respeito você e esse outro. Ah, ô, Norberto. Você acha que... Eduardo. Edu. Você acha que o Valdívia deve começar jogando mesmo cansado ou ele vai no banco pra depois fazer gol nos gambá? Olha, depende de como tiver a situação dele, né? No, eu acho que ainda não. É o que eu falei aqui, eu acho que o Mano, ele, mesmo ele sendo gambá, ele fala que não tem condição, né? Não, mas gente, o Palmeiras ele tem que começar talvez admitir que o Valdívia pode ser que saia. O palmeirense ele não admite isso em hipótese nenhuma, todo palmeirense fala, não, tem que renovar com o Valdívia, não independentemente é todo, não, de quanto... Não, mas grande parte da torcida, pelo menos você pode ver, vó, quando o Valdívia vai entrar ou quando ele tá ali aquecendo à beira do gramado, ele é aclamado pela torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras ovaciona o Valdívia. É que nem o Luiz Fabiano no São Paulo. Então, é complicado. Pouco joga, pouco produz. É igualzinho. Mas, mano... Tá lá, Luiz... É, então, mas, peraí, mano, o Valdívia... A presença do Valdívia no jogo Palmeiras e Corinthians lá na Arena Itaquera, você pode ter certeza que o Tito vai colocar... No mínimo um cara em cima e outro vigiando de pé. O Valdívia nem jogar vai, mano, você tá de brincadeira. Ele representa respeito até pro adversário. Mas, Eduardo, tá na sua mão a renovação, você faz o quê? Ah, Sombra, isso aí é complicado, cara, porque... É por isso que eu te perguntei. É, justamente. Se fosse fácil. Se fosse fácil, né? Eu acho que é complicado ainda, porque o Valdívia tem um problema com o Palmeiras nesse sentido de que ele não consegue jogar muito tempo lá, né? Ele fica muito machucado, ele acaba se lesionando muito rápido, então precisa ver como é que vai ficar. Eu acho que tem que ser feito esse contrato de risco mesmo. Mas ele não vai aceitar isso, eu acho, hein? Não, aí tem que liberar. Então que liberar, aí, porque... vamos dizer que libera. Você trocaria ele pelo William Bigode até o final do ano? Do Cruzeiro? Ele é bom, hein, meu? Mas por que até o final do ano se o contrato do Valdívia encerra agora no meio do ano? Então, mas aí pelo menos o Palmeiras... Pra liberar um pouco antes. Pra liberar. O William do Bigode ficaria... Já começa o Campeonato Brasileiro lá. Vai escrever na segunda fase da Libertadores, Cruzeiro. Você trocaria Mas então, o Matos já falou que não gosta do Bigode. É, eu não tenho acompanhado o Cruzeiro pra saber como é que tá o William tá jogando agora. Eu sei que ano passado ele jogou bem, né? Tá titular, ontem jogou. É, então, mas é um bom jogador também. Bom jogador, Mas ó, o próprio presidente falou que não vai aceitar uma troca. É porque eu acho que ele veste um santo pra vestir outro. Que ele vai jogar no lugar do William Bigode lá no Cruzeiro? Não tem outro jogador pra ocupar a posição dele lá. Não, entendeu? O Nobre falou que não aceitaria uma troca. Então, o problema é que ele não é 9, né? O Eduardo. É 7. Oi. Ponta então, direita. Já tem. O Corinthians é favorito domingo, Eduardo? Ah, sim. Eu acho que é favorito. Claro, eu vou torcer o Palmeiras aqui, mas pelo que o Corinthians vem jogando e o entrosamento que ele já tem maior do que o do Palmeiras lá... Ele é favorito. Mesmo o Corinthians sem jogar com o Sheik e sem o Guerreiro? Sim, eu acho que sim também. Porque o Guerreiro substituiu pelo Wagner Love, que mesmo não tendo. Não estando ainda nas plenas condições que ele já deveria estar. Plenas! Né, ele substitui normal o Guerreiro. Certo. Né? Claro que o Guerreiro é melhor jogador do que ele, mas o Wagner Love também vai substituir. Não destoa, né? O Corinthians vai ser seus dois melhores jogadores do mundo, cara. Mas aí vai entrar Speed Mendonça e Wagner Love. Eita! Mas não é Guerreiro e Sheik. Não é. Mas o Sheik é o que mais faz mais falta, viu, Sheik? Porque ele nos clássicos, ele joga bem. Os dois fazem falta. É que o Sheik é forgado. O Vainelov é bom jogador, é bom jogador. O Guerreiro hoje, dia 15 de abril, é insubstituível. E o Sheik é jogador iluminado, jogador de decisão. Jogador de clássico, jogador que faz diferença. É isso que eu tô dizendo. O Corinthians vai ser os dois melhores. Mas o Corinthians tem chegado até aqui em jogos sem Guerreiro. Não. Como não? Na Libertadores jogou praticamente toda a primeira fase o Guerreiro. Gente, não é porque jogou contra o Danúbio, que é um time horroroso. Não, pegou o São Lourenço sem Guerreiro, pegou o São Paulo sem Guerreiro. Contra o São Lourenço. Vai pegar o São Lourenço amanhã novamente sem o Guerreiro. Eu não tô... O São Lourenço, o Corinthians deu muita sorte. Mas o Benja, eu não tô falando... Eu não tô falando que o Guerreiro não seja importante. Eu tô dizendo que... Eu acho que ele é essencial. Eu tô dizendo que o Corinthians vem vindo até aqui... Com e sem Guerreiro. Essencial é quando o jogador é insubstituível. Mas eu não vejo isso com relação ao Guerreiro. Que ele é um grande jogador e hoje é o melhor em atividade aqui no Brasil, concordo plenamente. Mas eu não vejo, talvez, essa discrepância toda aí de nota entre Wagner Love e Guerreiro. Hoje... O Guerreiro é nota 9, o Wagner Love é nota 6,5, não, 7. O Guerreiro hoje é nota 9,5. e o Wagner Love hoje ainda é nota 5. Ah, não, já tá mais, não, beijo. Hoje... Já tá jogando bem, cara. Hoje ainda é nota 5, é bom jogador. Mas ainda não é aquele Wagner Love que a gente viu no Palmeiras. Ele nota 5 é quando jogar. Ele chegou. Hoje já tá na nota 6,5, 7. O Palmeiras ele gosta de jogar, viu? Eu acho. Wagner Love, RG. O Corinthians... Ele fez gol contra o Flamengo, né? O Corinthians teve uma decisão esse ano. E foi o jogo contra o... Onze Caldas. Era uma decisão que valia, né? Sim. A vaga mesmo pra Libertadores ali. Depois, não foram jogos assim... Mas na fase de grupo você não achou, Benja, que esses jogos do Corinthians foram decisões? O jogo... São Lourenço lá, São Paulo na Arena. Estreando contra o São Paulo na Arena. Não, mas não era uma decisão. Mas o Vitor Palmeirense, domingo, para de falar, já liga 400 corintianos toda hora. Domingo é uma decisão. Ô, Norberto, e mesmo que peca dos gambá, vai que aconteça essa sorte pra eles. Gambá é o teu fiofó. Vamos dizer uma coisa. Você acha que esse elenco do Palmeiras vai bem no Brasileirão? Tá esperançoso? Você era fiosco, agora é fiofó? Não, eu tô sim, vovó. Porque eu achei que com a entrada do Cleiton Xavier aí vai melhorar um pouco também o elenco do Palmeiras aí na parte do meio de campo, né? Aí você viu que bonito, quando ele parecia o Iniesta, o Xavi nas melhores fases. Eu tava no jogo ali contra o Botafogo. E assim que entrou o Cleiton Xavier, ficou uma hora de uma parte do jogo, ficou ele e o Valdívia tocando a bola ali. Você viu que bonito? Ai, quase chorei. Eu falei com meu filho pra vocês vão ficar tocando a bola aí até amanhã, né? Até acabar o jogo. Até o Rafael Marques acertou passe essa hora, você viu? Mas o Eduardo, todo mundo apto aí na mão do Oswaldo Oliveira, tá certo? Coloque aí todo o elenco do Palmeiras. Quero o reforço. Cleiton Xavier, Valdívia, Zé Roberto, Robinho, Arouca... o menino que tá lá, o volante, o Gabriel também. Você põe lá Dudu, Rafael Marques, Cristaldo, enfim. Todo mundo apto a jogar. Kelvin. Quem roda nesse time do Palmeiras é que tá jogando? Você acha que o Robinho pode sair desse time? Eu acho que não. Eu acho que quem rodaria aí é o Gabriel. Você acha que o Gabriel sai? Então escala o Palmeiras aí, vamos ver. Boa. Não, pra mim ficaria a defesa como o que você vem escalando, né? Seria o Praz, o Rafael... Quem é Rafael? Rafael, desculpa, eu falei errado. Lucas. Sim, vamos lá. Lucas. O Tóbio e o... Natan? Não, o Natan não. Ainda Vitor Hugo. Acho que Natan tá novo. Sim. Vitor Hugo. Mas desculpa, hein, o Vitor Ramos tá melhor que o Tóbio, hein? Ó, isso aí tá jogando bem, eu nunca achei que ia acontecer isso. Inclusive, não dá pra jogar Tobi o Vitor Ramos? Ele vai bem, mas ele é um pouco lento ainda no chão. Mas vamos lá, lateral esquerdo. Lateral esquerdo aí pra você seria o Egídio. Eu deixava o Zé Roberto por enquanto ainda também. Lateral, vamos lá. Daí colocaria no meio de campo, eu colocaria o Arouca e o Cleiton Xavier. Aí não sei se o Valdívia vai ou não vai, né? Ficaria o Valdívia também. O Dudu e o Cristaldo. Eu não sei se faltou eu coloquei já. Faltou um no meio aí. No meio, aí colocaria. Deixa eu ver o Cleiton Xavier, coloquei o Valdívia. É com o Arouca foi expulso Arouca. No time dele. Esqueceu do Robinho. Não, ele pôs o Arouca. Não, mas já foi expulso. Ele tá jogando. Olha, eu se fosse você, amigão, colocaria o Egídio quando ele puder jogar na lateral esquerda e avançaria o Zé Roberto. Mas eu tô considerando que ainda não tá. Ele não estaria pra jogar ainda, né? Mas quem que vai marcar no seu time? Nesse time é bom pra jogar contra o Chapecoense no Palestra. Mas eu deixaria o Robinho mais pra trás. Vira o meio-campo do videogame. Agora, ô Melo, deixa eu te fazer uma pergunta. O jogo agora domingo, se você pudesse dar um conselho pro Oswaldo, ou mesmo prever o que ele vai fazer. Você acha que o Oswaldo vai ficar todo retrancado esperando o Corinthians ou vai sair para jogar como, por exemplo, a Ponte Preta fez no primeiro tempo do último domingo? Pelo que eu conheço o Oswaldo, ele não vai ficar retrancado não, mas ele deveria fazer isso. Você acha que tem que chamar o Corinthians para cima do Corinthians? Eu não acho não, hein? Porque o Palmeiras, ele tem um contra-ataque forte, bem veloz com o Dudu lá na frente, então acho que se ele segurasse um pouco o Corinthians lá, ele talvez conseguia surpreender no contra-ataque. Aí tem que jogar, ó, a Ponte só foi bem porque atacou umas horas, né, mano? Se fica atrás, uma hora o Corinthians faz gol e ninguém entra. Mas mais. É diferente, né? O contexto é diferente, porque a Ponte, quando ela foi atacar o Corinthians, ela era kamikaze naquela partida. O Palmeiras não pode entrar com esse pensamento kamikaze porque toma um saco. A Ponte, se tomasse um saco, normal. Palmeiras se... Mas não pode recuar, não pode ficar. Imagina, atrás, 15 minutos de jogo, aí 2-0 pro Corinthians, o Palmeiras se perde, tá louco. Mas ficar chamando o Corinthians é perigoso. Então, olha, deixa o seu palpite e um abraço. Meu palpite vai ser que o Palmeiras vai ganhar de 1-0. 1-0. Já tá bom. Mas antes, deixa eu falar, eu quero ir participar do torneio de pôquer. E deixa eu falar que no outro torneio anterior, você tinha feito o torneio da seguinte forma, que eram 10 torcedores pra cada time, né? Pra cada mesa que ia ficar. E eu fui o ouvinte que consegui falar com o Bach, que seria o primeiro que ia ser o torcedor do Palmeiras, mas foi naquele dia que vocês falaram assim, que a mesa do Santos não tava completando. Isso. E que vocês iam mudar naquele dia lá pra poder colocar só ouvintes santistas naquele dia. Isso. Então eu liguei, o Bar falou pra mim, olha, desculpe, mas é só santista que vai falar. É verdade. E aí eu não pude me inscrever no primeiro, mas vamos ver. Mas agora você conseguiu. Você pode entrar com uma ação no STJD e a gente suspendeu o Bar. Eu já contratei o advogado. É cabível, cara. Então escolha a carta. Flop tá batido. Flop batido, escolha uma carta. Pode ser o Turner. Turn. 5 de copas. 5 de copas. 5 de copas, você tem que doar 5 quilos de alimentos não perecíveis. Não vale sal, não vale açúcar. 5 corações. Só se for o sal do Himalaia. Do Himalaia pode ser. Só a linha Bozano me garante um babiá fenomenal. Meu amigo, então eu vou te ensinar uma nova frase agora. Só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Não é, mano? Isso. É não é? Repita aí, amigo. O negócio é o seguinte: só a Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Só a Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão. A diversão. Com meu filho? Com meu filho. Boa, amigão! Você ganhou aí um kit Bozano com produtos top. E você ganhou também, sabe o quê? O quê? Um convite, tá certo? Um par de ingressos aí pro Kidzania. Você sabe o que é o Kidzania? Não. Daqui a pouco eu vou falar, vou explicar direitinho pra você. Mas beleza. Você ganhou um par de convites aí pro Kidzania pra você levar o seu filho, tá bom? Beleza. E deixa eu falar uma coisa também pra vovó. Ela vai ver. Você chegou a ver na televisão quando teve o sócio torcedor de 100 mil lá quando o Palmeiras atingiu o sócio avante? Da propaganda? É, que teve que o Alexandre Matos apresentou o sócio torcedor 100 mil lá. Continua fazendo a propaganda. Então, mas o sócio 100 mil que foi divulgado na televisão era o meu filho. Ai, parabéns pro seu filho. Qual é o nome dele? Guilherme. Que beijo da vovó. Mas ele ganhou anistia no plano ou não? Não, infelizmente não. Então, não adiantou nada, seu de número 100 mil. Só ganhou a marca, né? Eu acho que você deveria cobrar por isso. E a emoção dele, né? Então, legal. É um evento que vai participar vai ficar guardado pra ele pro resto da vida. Legal. E já tá em cima. O mano só pensa em dinheiro. A minha parte eu quero em grana, pô. Tá louco, mas é verdade. E já tá em 110 mil, viu? 110 mil. Você não dá tua parte em abraço? Também, eu pago tudo em abraço, é permuta, velho. Eduardo, então, olha, boa noite pra você, obrigado pela participação. Fique na linha, a produção vai falar contigo sobre o torneio, tá? Tá bom, Sobral, obrigado. Boa noite pra vocês aí também. Valeu, fera. Tchau, tchau. Tava vendo uma matéria aqui, uma senhora de 65 anos vai dar à luz agora quadrigêmeos, é isso? Que momento, hein? E ela tem vários filhos. Semana passada uma teve 5. Vó Olímpia, imaginou. Que nova ela, hein? Vó Olímpia, imaginou. Quantos anos a senhora tem? Ah, então, eu parei de contar em 73. Você parou de contar em 73? É, eu devo ter uns 93. Mas será que aguenta a cirurgia? Só pra... rapaz. Você falou? Você passado, hein? 65? Eu acho... aguenta, lógico, a natureza é isso. Esse tipo de assunto você vai dar uma opinião. Qualquer opinião que você dê vai causar problema. Faz cesárea. Vou me abster. Mas os médicos são extremamente contrários. Então você já tem o aval dos médicos, pode dar a sua opinião. Gente, eu entendo, às vezes a pessoa quer ter um filho de qualquer jeito. Mas você engravidou sem querer. Mas não, mas ela já tem uns, acho que outros 8. Então eu acho um absurdo, sabe por quê? Porque uma pessoa de 63 anos, Não vai criar o filho. Não, você entendeu? Quando essas crianças tiverem 10 anos, criar, a mãe tem 73. E aí já não tá acompanhando, sabe, mais. Não, é justamente. Dificuldade do caramba. É que nem o cara que é pai aos 60, né? Possivelmente não vai estar na festa de 15, né? Eu acho um certo. Não, não é assim, mas eu acho um certo. Sei lá, exagero. Você arriscaria, Karsugi, nessa altura? Ah, com certeza. Cláudio Karsudo. Depois dos meus 70 anos que comecei a dar uma chapiscada de responsa. Você arriscaria? É. Com certeza. Inclusive, tem um chaveco. Mas já tem 3 filhos lá. Já, exato, eu cuido muito bem deles. Você ganhou mesada já? Eu estou desempregado, se mas alguém quiser me ajudar, famoso, eu agradeço. O seu afilhado famoso. Pô, Benz, arruma os merchan pro papai. Você sabe como é o novo chaveco? Eu chego na mulher e falo, vamos brincar de gangorra. Uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo. Sensacional. Tô pegando geral. Só passar meu Twitter. Pegando, tá pegando a mãe, aí. Tô pegando. O meu Twitter agora é @carsudãoerótico. Pode mencionar. Carsudão erótico. Mas mesmo desempregado, se você fizer o Pronatec nessa altura da vida, vai conseguir um novo emprego com o Pronatec. Deixa eu só falar disso aqui que é muito legal. Eu ganhei hoje uma camisa do Vitória, do Vitória da Bahia. Certo. Uma camisa muito bonita do Vitória. Vitória eu já jogou... sei o que você vai falar, mas faço de conta que não sei. O Vitória jogou ontem. O Vitória jogou ontem contra a Napolina de Goiás, pra jogar no Brasil com essa camisa, né? Uhum. Bonita camisa. Só que o Vitória, cara, olha que coisa bacana. Essa ação aí, vou te falar, tem que dar nota 10 pra quem fez. Muito legal. A camisa aqui, RG, o símbolo, você tira. É colado com velcro. É colado com velcro. Por quê? O Vitória fez uma parceria com a BTO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. De Transplante de Órgãos. Então, o que acontece? O jogador, na hora que ele é substituído do Vitória, o jogador reserva, ele vem com a camisa sem o símbolo. Entendi. Na hora que o titular sai, ele arranca o símbolo da camisa dele e cola, porque o mote da campanha desse transplante de órgãos é o seguinte... O jogo acabou pra mim, mas começa pra você. Legal, bacana. Não é legal, hein? É legal, cara. Muito legal, cara. Inteligente, bacana. Agradecer ao Fábio Finelli aí que mandou a camisa. Não sei quem e se fez. Tiver algum prêmio? Isso muito aqui legal. É muito legal, e se cara. Tiver legal. Algum prêmio legal que mesmo, cara. Esse tipo de marketing. Exatamente. O cara tinha que ganhar, né? Teria que ser dado, sim. Isso aí é nota 10. Muito louco mesmo. Muito importante, inteligente. Pode falar. Eu achei uma puta sacada. Eu acho que outros clubes brasileiros poderiam aderir também, né, Sobra? Porque não tem fins lucrativos, não é, né? Não é uma vergonha, campanha... não é vergonha nenhuma. É legal, cara. Eu achei muito interessante legal. Mesmo. Esse é o tipo de ação que você às vezes espera acontecer. Você fala, mano, você viu o que o Barcelona fez? Ah, se é lá fora. É? Mas é verdade mesmo, cara. Vitória da Bahia fez, Vitória eu vou te falar. Vitória da Bahia fez. Nota 10. Outros clubes poderiam aderir. Nota 10 pra quem teve essa ideia. Obrigado, Fábio Finelli, por ter mandado isso aí. E devia até doar, leiloar as camisas pra pegar fundos. É verdade. Isso é legal também. E você vê, é uma ideia que não demanda custos, né? Porque nem toda ideia deve ser. Nem toda ideia precisa de grandes sacadas, né? Eu não sei o custo do. Isso aqui provavelmente, esse patch aqui no véu, deve ter um custo, deve ficar a camisa um pouco mais cara. Ah, mas a ideia não é banal, é banal. É legal pra caramba. É. Muito legal. Parabéns. E só pra registrar. E só torcer pro jogador não sair de maca, né, RG? Porque se ele sair de maca do outro lado, vai atrás da maca e busca, pô. Então, mas é legal. Meu Deus. Sempre tem. Se não é. Olha, eu vou te falar, aqui tem uma dobradinha nesse programa. É absurdo isso. Se não é o Landucci. Não, meu, que absurdo. Mas eu elogiei a ideia. É legal. Pontes, mas você elogia, mas depois. Mano, vai ser processado aí, Daniel. Não, nesse, mas imagina, o jogador saiu de marca do outro lado do campo, o outro tá à beira do gramado aqui. Então, o médico tem que voltar com o carrinho no maior pau pra devolver. O médico que transporta o ar. Exatamente. Então, justamente. Ele que traz, fala legal. Ah, só queria, o cara entra com uma geladeirinha. Só queria registrar nesse Brasilzão de meu Deus. Colete Brasilzão. A minha. Brasilzão, a minha indignidade ontem. Já que indignação. Você passou... indignidade. Meu Deus do céu! Com indignidade, de tamanha. Com sem dignidade, perdeu a dignidade. De tamanha absurdo que foi essa lei que foi aprovada ontem, já que você falou em maternidade. No Brasil, ter sido aprovada uma lei para a mãe poder amamentar o seu filho. Isso é em qualquer lugar. Isso é uma lei da cidade de São Paulo, sim, né? Sim, aqui em São Paulo. Isso é, mas não importa. Estamos no Brasil. Na minha opinião, isso é um absurdo. Absurdo. É o prefeito. Ô, Sombra, só uma informação que eu tenho da portuguesa, preciso verificar a informação. Mas parece que o senhor Luiz Paulo Rosenberg é o novo consultor da portuguesa. Eu desejo sorte ao senhor Luiz Paulo Rosenberg, mesmo sendo corintiano, está trabalhando na portuguesa, acho que não tem nada a ver isso. Não é corintiano? Tem gente que diz que nem é corintiano, é. O Bá mesmo é um que fala que não é. Mas eu vou falar isso, Bá. Tá redondamente enganado. É. O Bates, que pra mim que não é, mas se for corintiano, é muito bem-vindo na Portuguesa. Mas, ô senhor Luiz Paulo, o senhor é consultor da Portuguesa? Eu não sou consultor e te digo que lá tá tudo ferrado. Agora, o senhor vai encontrar destruído. Escutou, senhor Luiz? A Portuguesa não precisa do Rosenberg, precisa de um mágico. Precisa do teu perfil, Dudu. Eu ia falar, velho. Coitado do senhor Luiz, eu não conheço ele, mas... O Rosenberg vai ter que ter umas aulas com o Copperfield, com o Chris Angel, ou tá ferrado. É Sobrar, a mesma coisa, você contrata o cara que faz o melhor risoto do mundo, mas você não tem o arroz arbóreo. Vai fazer o quê? A Portuguesa precisa do Max Geringer. Vamos usar a Portuguesa. O Luiz Paulo Rosenberg, eu quero que ele faça um grande muito trabalho. Muito bem. Cara inteligentíssimo. Intimamente, bem relacionado, é cara de mão na massa, não é cara de fumaça aí. Ele é muito bom. Eu sou de fumaça. Eu encontrei ele ontem, conversei com ele e tal. Eu acho o seguinte, com toda a capacidade do Luiz Paulo, uma coisa é você pegar um Corinthians na mão, um São Paulo, um Palmeiras, um Santos, um Flamengo, né? E por aí vai. Pegar a Portuguesa hoje, na situação que a Portuguesa está, que é um time que não tem torcida mais, um time que está abandonado, sem dinheiro. Bravo. Entendeu? As ideias do Luiz Paulo são muito boas, mas na parte financeira... Vai trabalhar como? Não, na parte financeira, o que ele quer fazer, eu até acho que se os conselheiros da Portuguesa deixar, vai ser muito legal. Só que eu não acho que isso aí vai refletir no time. Ele tem um projeto com uma incorporadora, né? Vai destruir ali o Canindé, vai vir um empreendimento imobiliário. Esse é o caminho, e aí vai construir, a Portuguesa tem que seguir. E aí vai construir um estádio bonito para 20, acho que 20 mil pessoas. Que tá excelente. Não, é uma arena pra 250 pessoas. Eu acho que pra quantas? 250. Eu acho que isso ele faz. O Luiz Paulo, eu acho que ele faz, depender dele, uma mão atrás. Ele vai fazer uma quadra de condomínio, agora, mano. Agora, fazer time competitivo. Fazer a torcida da Portuguesa. Mas talvez esse seja o caminho. Se você fizer um empreendimento desses, talvez seja o caminho para primeiro você sanar o problema extra-campo da Portuguesa, financeiro, né? Para depois você começar a pensar de uma maneira capacitada, porque não adianta você agora resolver o problema financeiro da Portuguesa com esse tipo de empreendimento e depois continuar dando a Portuguesa na mão de gente incapacitada. Exatamente. Porque você vai afundar, você vai recuperar e vai afundar de novo. Só uma coisa, João. Eu acho que o futebol, viu, Portugal? O futebol nessa linha, ele deve estar lá no quarto, quinto plano. Depois vão pensar em futebol. Mesmo porque hoje demoraria pelo menos 4 anos para o Portuguesa estar de volta à Série A. Exatamente. E mais 2 para estar na Série A do Paulista. Só para encerrar, eu penso o seguinte. Quero muito... Encerra logo, senão toca a música do Homem-Aranha. Que seja vendido o Canindé. Mas pelo preço que ele vale, justo, boba, e que não tenha intervenção de política no meio. Não quero partido político no meio e que pague o preço justo. Agora, que tem que derrubar, que tem que usar esse dinheiro para sanar e tentar montar um time de futebol, pelo menos de que entre no campo a honrar um pouco, acreditem. Sorte ao Luiz Paulo Rosenberg, que eu não conheço. Espero ter um grande trabalho. Agora eu tenho um convite para você que quer saber mais sobre a carreira na área de tecnologia da informação, a TI. O que faz o profissional de cada especialidade? Quanto ganha? Como se desenvolve? Como vai para o outro país? Quais as novas tendências? Enfim, tudo mesmo sobre a carreira do presente e do futuro. Na próxima semana vai rolar a Career Week da BandTech. É isso aí, a Semana da Carreira. Serão dezenas de palestras e atividades com profissionais consagrados e empresas de ponta se apresentando para você. Vai perder essa? Anote aí, vai de 22 a 24 de abril, a partir das 7 da noite. A inscrição é gratuita, é só você acessar o site da BandTech. Participe, cara, acessa lá, bandtech.com.br. Ah, e você pode escolher quantas palestras e atividades quiser, tá bom? Career Week, mais uma iniciativa da BandTech, a faculdade de TI da sua vida profissional. Vamos trazer algumas mensagens que vêm através do nosso aplicativo. E também, por que não, no e-mail estádio97@97fm.com.br. O Felipe Geraldo Santos poderia ter contratado o goleiro do Audax, Felipe Alves. É bom goleiro, sabe trabalhar muito bem a bola com o pé. Eu vi o chapéu que ele tomou. Falam que o Santos tá atrás do Felipe, aquele goleiro que era do Corinthians, estava então, recentemente no Flamengo. Mano, desistiram. Pararam mesmo? Opa, é. Preservaram o grupo. O Modesto foi lá conhecer ele. É, mas não gostou. O Wagner de Santo Amaro. Muitos torcedores que conheço têm um sentimento de vingança, pois a torcida do Corinthians, pois a torcida do Corinthians sempre quebra os estádios, principalmente as organizadas. Eu não penso assim, mas nem tudo é perfeito. Não, mas esse negócio de vingança aí também é uma idiotice. Não tô falando que o corintiano também que vai no Morumbi, o corintiano que possa ir na Arena Palmeiras, não vai quebrar também. E quem quebra pra mim é imbecil, independentemente. Quebrou, do... pôs fogo, lembra? A vingança nunca é plena, mas ali, a alma envenena. É que ali, Sombra, é meio complicado a gente afirmar isso, porque no, o laudo não mostrou que foi um incêndio criminoso, né? É. Mostrou que foi o quê, o laudo? Não, foi a imagem, né? Imagem. Falou que foi uma faísca, Ficou só culposo. Tá, é uma barbaridade. Se foi criminoso também, acho que é um absurdo. Quem fez é um idiota. O Danilo Gomes, ontem, no curso, encontrei outro cara que também é viciado no estádio 97. Sim. Um abraço pra ele, Renato, e pra toda a galera do curso de Caldeiraria do Senai Suzano. Que beleza. Tricolor 3-1. Valeu, Danilo Gomes. O que será que ele põe na caldeira? Fogo. O que será o curso de caldeiraria? É, pra pegar fogo. É pra virar bruxo, velho. É metalúrgico, né? Pra fazer sopa. Joga... É curso pra bruxo. Não, joga... é deve ser metalúrgico. Grandes indústrias tem caldeiras. Tem caldeira. O Paulo Henrique, que não é ganso, mas é o Paulo Henrique Lauro. Boa noite, vó. E a vó é gambá mesmo? Chupa, mano, domingo calou. O porco vai engolir a galinha. Vai se ele falou que é gambá mesmo. Eu... Velho. Ah, é gambá que fala, é isso mesmo, é. Ah. Vai, gambá. Gambá é o seu pai, aquele fedido lá. O Luciano de Guarulhos, a promoção do Dia das Mães serão 5 mães torcedoras dos 5 grandes. Quem é o quinto grande? É o teu pai. Não. O teu pai é um grande idiota. Ele é um grande, é um grande trouxa. O teu pai é um grande corno. É isso que ele é. Violência. Teu filho do... Aí, Porto. Toma. Eu gostava mais de você antigamente. Quando você tinha menos de um ano e não sabia falar. Não tinha como soltar esses absurdos aí. Então toma um cartão amarelo agora pra você. Tá justo, hein? Tá justo. Alcir Prata da Costa. Alcir, olha o nome do cara, Alcir. Boa tarde, galera do estádio. Esse é outro, pô. Estou em casa, vendo o programa ao vivo. Mandem um salve pra mim, sou fã do programa desde a época da doutora Arnaldo. Desde pequenininho. Faz RG, tempo. Mano, amo ela pra minha mulher, Cristina Prata. Ah, Cristina, vai ganhar um se você puder. O Leandro Lima, parabéns a todos. Menos pro Mano, não sabe nada de futebol. É, quem sabe é você. Por isso você tá do outro lado do rádio me ouvindo aí, ô trouxa. Você que manja demais, velho. Tá aí do outro lado me ouvindo pagando um pau aí, ô mané. Continua ouvindo aí, viu? E aumenta o volume aí, tá, trouxa? O Diego Gomes. Não, trouxa não. Ou então, sabe o que você pode fazer, viu? O negócio é o seguinte, São Brás. Se o cara estiver no carro agora, ele pode abaixar o volume do rádio, pegar o smartphone, que ele deve ter um smartphone, finge que é um microfone e finge que você trabalha em rádio. Vê se alguém vai te ouvir. Aí você manda o áudio pros seus amigos aí via WhatsApp. Você cria um grupo e fala: Ó, tô trabalhando em rádio, me ouve aí, ó. Mano, não seja arrogante. Não, não sou arrogante, não, sou realista. Tá parecido comigo. Ô, Diego Gomes, o mano tá totalmente certo na questão do Sabella. O São Paulo tem que se situar como o time grande que é e parar de ficar se submetendo a uma situação dessas. É. Volto a falar aqui, velho. São Paulo não pode se colocar nessa situação. Olha que eu acho que isso aí. Aí vem o Ney Franco. Eu também acho que não tem nada eu a acho ver. Que é o jogo de fumaça. São Paulo tá usando isso. Cortina de fumaça. Eu acho que é um jogo de cena, eu acho. Sombra na Argentina, os caras dizem que Sabella não vem. O Maurício Borges. O Maurício Borges. Ué? Homônimo? Ele quer se sentir apresentador e ouvinte. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Amigos. Poderão entrar pessoas para ver o torneio de pôquer da energia? Não poderão. Apenas as pessoas que disputarão. Porque senão, são 120. Se cada um levar um convidado, são 240. Fica infernal. Vai virar bomboneiro. É legal, porque deixa a mulher em casa. Ah, o próximo faz no estádio. Ah, legal, legal. Não. Com torcida. Tá louco? Isso já está acordado. Não, tá acordado. Você acha que isso aqui é federação de futebol no Brasil? Chega lá e fala que você vai jogar, velho. Você acha que jogar tá ferrado. Você acha que isso aqui quem bola as vendas de ingresso de São Paulo? Sombra Miranda. Não, mas é legal, Sombra, porque aí sabe o que eu tô falando aqui? Porque o negócio é o seguinte, Sombra. É difícil, às vezes, o cara aí que ouve a gente ter um contato mais próximo. Por exemplo, nós somos ídolos hoje do cara. É. Tá certo? Mas é verdade. Numa dessa, Benjamin, Por exemplo, qual que é a chance do cara cruzar com o William Bonner aqui na Avenida Paulista? Zero. Zero. Qual que é a chance do cara cruzar, por exemplo, com o filho do Luciano Huck aqui na Avenida Paulista? Zero. No helicóptero, muitas. Com a gente é um negócio mais próximo, Sombra, sabe? Sim. Mas a gente tá no patamar de fã, mas... A gente faz um programa ao vivo. Ó, nós, perante a sociedade, nós somos famosos. Ah, tá certo? Sim. Nós somos famosos. Sim. Mas nós somos aqueles famosos meio pé de cana, sabe? Aquele famoso que... Não, mas aquele famoso que tá em contato com o público. Famoso acessível. Por exemplo, o São Pedro não é tão famoso quanto Deus, entendeu? Então ele tá no andar de baixo. É verdade, tem mais contato com o público. É VIPinho, né, mano? Tem, listas de eventos, tem o Super VIP, sim, VIP e o ex-BBB. E VIPinho. Beija. Nós estamos no patamar de fama, mas quase caindo assim da plataforma. O Beija é o quê, mano? Super VIP. Beija, ele já tá no status 3 de VIP. Ah, Super VIP. Status era uma revista. Você já assistiu aquele filme Eu Quero Ser John Malkovich? Sim, claro. Eu queria fazer o filme Eu Quero Ser Humano. Na cabeça do mano. Na cabeça do mano. O que vai ter lá? Puta, juro que eu não sei te falar. Mas eu tô errado, acha, eu tô errado, sinceramente. A partir do momento que um cara chega e fala, bem, já posso tirar uma foto com você? Já mostra que você é famoso. Já mostra que você é famoso. Eu penso que na cabeça do mano deve ter gases. Gente, eu vejo a cabeça do mano. Eu tô mentindo, Sombra. Segue o jogo, sem falatório. Ai, essa criança é complicada. É verdade, gente. Estádio 97 tem o oferecimento da Perfect Brasil. Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro. Ai, ai. Mas só um é Perfect. Peça com perfeição, peça Perfect. Também Grupo Esser, um nome construído com história. Agora, mano, você vai falar da Bozano. Agora você vai falar sério. Ah, muito sério, Sombra. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Não. Fomos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. E só a Bozano, que valoriza o seu jeito de garoto, pode levar os seus filhos pra brincar no Kidzania, Sombra. É, ó, se liga só, é legal pra caramba, hein? Você não sabe o que é Kidzania? Vou te falar. É uma cidade da criança onde ela se diverte sendo médico, bombeiro, piloto de avião. É legal pra caramba, cara. Esse projeto aqui tá em 11 países, é top, velho. É uma experiência bacana pra criança e... Rudy Landucci. Oi. É bacana pro pai também. A sua namorada que tá grávida, velho, você poderia daqui 9 meses, 10 meses, enfim, quando a criança nascer, você poderia levar porque é legal pra caramba. A criança brinca, aprende e se diverte. O dia que ela tiver grávida, legal pra caramba. E nessa semana, galera, se liga só, você que ligar aqui no Estádio 97 disser o seguinte, só a Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Além de levar um baita kit com produtos Bozano, você ganha também um par de convites pro Kidzania. Ou seja, você vai ganhar um ingresso pra você e um pra criança. Boa. É legal pra caramba, cara. Seu filho vai se divertir demais, eu garanto. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Perfeito. Antes do próximo ouvinte, gostaria de mandar um recado legal pra você que quer ir no resort. É isso aí, amigo! Resort do Estádio 97. Ah, velhinha. Você sabe, resort do estádio que vai acontecer de 22 a 24 de maio, falta pouco mais de um mês para a realização desse evento anual da Energia 97, do Estádio 97, um fim de semana no Bourbon, aqui perto da cidade de São Paulo, pela Fernão Dias, 40, 50 quilômetros, né? Você passa o fim de semana com um monte de atividades voltadas para tudo aquilo que envolve o futebol e outras coisas que você gosta demais, né? Então vai ter torneio de futebol society, campeonato de futebol de botão, campeonato de futebol no videogame, o bingo do Estádio 97, o prêmio maior do bingo do Estádio 97, será uma cabine do navio do Energia na Veia 2016 com show do Roupa Nova, hein? Tá vendendo demais, tá um sucesso. Vamos ter os jogos de cassino da Cassineira, a galera do estádio fazendo o programa ao vivo no Teatro do Bourbon, o stand-up com o Rudy Landucci e N atividades que você vai amar. E isso sempre acompanhado e com a interação da galera do Estádio 97 durante todo o fim de semana. Informação importante, você pode parcelar em 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. E hoje, uma promessa, é o seguinte, hoje, o primeiro que fechar o resort vai ganhar uma camisa oficial do seu time. Tem que ligar na Lotus Travel e fazer a partir de agora, 6h43. O primeiro que fechar a reserva do resort vai ganhar uma camisa oficial do seu time. E ó, você que é São Paulino, fica tranquilo. Eu não vou dar da marca velha, eu já vou dar da marca nova. Né? Promete Guaraná e da Coca. Não é? Não é verdade? Tem que ser. Já agora... Tá nova, né? Tá certo, não véio. Compro camisa em liquidação, não. É. Porra, velho. Exatamente. Pô, mas só se não você é aquela sold out, né? 250 pau de economia já no acabou. Resort, cara. Foi tudo vendido. É. Porra, mas véio. Todas as camisas oficiais são caras. O primeiro... É, não, mas se já passou, você vai encontrar por R$99,90. Não, não essa. É. Ainda ganha um brinde. Então, ligue agora na Lotus Travel. Estão todas as atendentes da Lotus aguardando sua ligação. 2896-4665. 2896-4665. Você pode ligar agora e fazer a sua reserva. 6 vezes, fica molezinha, tranquilo. E ó, casal pode levar 2 crianças até 12 anos no mesmo quarto. As crianças não pagam. Ligue agora na Lotus. Tem toda a equipe da Lotus especialmente nesse horário para atender a sua ligação. 2896-4665. Resort do Estádio 97 tem apoio da Cassineira, de Edu Botões, também da futeliga.com.br. Acesse e marque jogos para o seu time de futebol amador. E apoio da Madrugão Suplementos.com.br, mano. É isso aí, Sombra. A Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, tá bom? E quem quiser comprar sua proteína ou o seu repositor energético, basta acessar. Ó, anota aí, amigão. Madrugãosuplementos.com.br. Realize a sua compra e receba com frete grátis. Agora só tem uma questão para o senhor, Sombra. Antes da questão, as pessoas reclamam que você fala o telefone muito rápido. Ah, 2896-4665. É verdade, a gente fala rápido, as pessoas às vezes não captam. E elas só estão no carro, não consegue anotar. E elas têm razão. 2896-4665. Agora só tem uma questão para o senhor. A questão? Sim. Por que o senhor faz o resort do Estádio 97? Ou seja, é verdade, porque nós temos apelo. Ah, nós somos famosos, as pessoas querem se contar. Vê se o Zé Dascove aqui, vê o Naked Cowboy aqui da Paulista, se ele faz o resort do Naked Cowboy. Ninguém vai, ninguém sabe quem é. Desculpa, que porra é essa de Naked Cowboy? Tem um cara que tá tocando aí, imitando aquele cara que fica na Times Square, o cara fica aqui na Paulista só de sunga. É. Você tá brincando? É, ah, ele fica de sunga, só que aquela sunga lá que quase tá pelado. Põe, você vê cada coisa. Então, Lanucci, Lanucci. Oi, oi. Por que a gente não põe você sexta-feira agora? Eu? Pra fazer um stand-up pelado aqui na esquina da Paulista com a Pamplona. Porque se você ficar lá, você, fazendo merchan, dá mais audiência. Que nem as pessoas me conhecem. Não, mas pelado é legal. Não, mas é legal, porque se a piada for ruim, vão rir da sua... vão rir da sua anatomia. Ah, velho. Conhece, né, Lina? Mota tem que botar... Não, Mota tem que botar numa jaula. É a monga. É, a gente vai dando... Ah, chega de zoar o Mota. Bonitinho ele, mano. Dá pra ele. Ah, não. Não dá ideia. Mota é amigo. Que isso, ei, vamos fazer, ó, 15 minutos um stand-up pelado lá sexta na Paulista? O lugar é bom pra fazer. Eu vou stand-up. Vamos. Mas você sabe que tem um comediante. Só no micro, verdade. Não, e o Sombra gostou da ideia, o que me deixa pelado, mais preocupado. Pelado vai ser crime. Mas é, vai sunguinha. Ser preso. Crime, porque as pessoas vão olhar e falar, caramba, não dá pra chegar nisso. Pode muito bom. É, não dá. Mas não de dá. Sunguinha. Ó, vamos, ó, se trouxer, pera. O povo! Se a gente trouxer uma sunga pra você, verdade. Aquela não, de... então não é pelado. Não, mas, ou é bem. Pelado ou não é, filho. Tá do bom, Borat. Você não é pelado? Aquela não. Do Borat. Ó, aquela. Do você Borat. Olha pra mim, animal. Uma sunga de leopardo. Então você é humorista, cara. Vocês fazem coisa muito pior. Pacote. Oh. Você faz coisa muito pior. Você faz... tem a moral? Não, tem um humorista que fica sabia, vendendo cara. Piada, sabia? Aí, você tinha razão. É o Gabi. Ele é esse mesmo. Ele conta piada de graça. Ele conta piada, você vai lá, sei lá. Você não é artista? Ele põe uma mesinha e fala, eu conto piada. Você não é artista? Não, eu não sou. Não, eu sou humorista. Eu não sei o que eu sou, Benjamin. Eu não vou fazer isso. Qual o problema? Não. Chega. Aqui na porta. A gente põe um amplizinho com microfone. Você tá de sacanagem que você gostou dessa ideia, né? Puta, a ideia é genial. Mano, sério, vai juntar um monte de gente. Só se ficar o Samuel aqui do prédio puxando aplauso. Ele fica. Fica. Eu vou. Fica, oh, vamos, a gente marca 6 horas. Uhum. A marca 6 horas. Ah, precisa estar no programa aqui. Não, o Sombra vai liberar, não tem problema nenhum. Tá. Falou que não. 15 minutos, não, vai, meu. Vamos fazer algo legal, diferente. Não tem isso. Tá louco. Ah, não, é roubada. Não, pensa bem na ideia. Pensa tá bem. Bom, vamos pensar. Nunca diga não assim de primeira. Vai lá e zoar, né? É legal, evidente. É legal. Ele e tá gente, falando sério, mano. A gente tem esquema de online o negócio. Faz o esqueminha aqui com tecnologia aqui e transmite online. Não é não? Com certeza. O Domênico faria isso fácil, é que o Domênico não faz stand-up. Mas o Domênico... Melhor é o Benjamin tentando me convencer fora do ar. A convencer não convencer, só entrando a convencer. Não, não é convencimento, são grandes argumentos pro seu bem. Pô, é? Tá bom, eu vou depois conversar com o Mano, vou analisar isso. É verdade, é legal. Ele é sensacional, cara. A cara dele tá ótimo. Eu acho que ele tá decepcionado comigo. Olha isso. Pra caramba. Conversa aí por trás que a gente vai colocar mais um ouvinte no ar. 3284-7097. Vamos aos ouvintes aqui no Estádio 97. Oferecimento. Ah, da Pirelli. Promoção número 1 Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. Também é oferecimento da BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Vamos trazer os ouvintes, mano. Toca o Asdrubal. Vamos lá. Alô? Alô? Alô? Oi, quem fala? Jairo Silva dos Santos, mano. Jairão. Quantos anos, Jairo? 30 anos, mano. E qual o bairro? Parque Santa Madalena. Vamos ver se o Dom Benjamin acerta aí. Ah, meu amigo, eu não tava ouvindo porque eu tô aqui argumentando. Argumentando com o Landucci. Qual que é o nome do bairro que eu não ouvi? Parque Santa Madalena. Não, não sou louco, não. Maria, mas... Sou louco, não. Aquele dia eu falei pro Sombra. O cara tava igual, vamos fazer o programa na limusine? O Sombra é esperto, falou, vamos. Olha o que virou. Não é loucura, não. Virou uma monstruosidade. Não é loucura, não. Sai da mesmice. A Santa, o Santa Madalena. Aliás, hoje, todo mundo fala muito de santo e de santa, sim, né? Sim. Mas é Santa Madalena, por exemplo, de onde é Santa Madalena? Que país veio Santa Madalena? De Portugal. Ah, não sei. Ou da Itália. Não sei. Eu vou ver, que eu então adoro pesquisa. Não sei. Eu adoro Google. Santo. Ah, eu tô perguntando pra vocês. A Motinha é o do departamento de Santos. Santos. Eu adoro Santo. Ah, você é de lá, né, Mota? Então de Santos. Corra atrás aí, Mota. Ver. Vai, vê lá. É. O que fez Santa Madalena? Bom, posso falar ou vocês vão... Ela é sofrida, né? Se é o Parque Santa Madalena que eu conheço, é na Zona Leste. Perto ali de Sapo... Perto ali de Sapopemba, ali. Isso mesmo, Teotônio Vilela aqui. É isso mesmo. Você lembra do senador Teotônio Vilela? Sim. Sim, ele tem até um nome de avenida também na Zona Sul. É verdade. Isso mesmo, perto de Lago. Importante Teotônio Vilela. E quem foi o Jairo? Pêssego, mano? Sei lá quem foi esse cara aí. Quem foi o senador Jacu Pêssego? Mas o... Mas foi construído no meu governo. Tanto o Jairo. Teotônio Vilela quanto o Jacu Pêssego. É, qual que é o seu nome completo mesmo? É Jairo Silva dos Santos, o nome mais brasileiro do Brasil. Você tem 30 anos, né? RG número 2, o Jairão aí que tem 30 anos de idade, olha lá. É, eu quero aproveitar, mano, e avisar, até em sinal de alerta para as pessoas, que agora tá virando mania, né? E é muito perigoso isso, ficar colocando o Jairo na janela, sabe? Aí pode cair, derrubar, cair na cabeça de alguém. Boa, RG. Mas quer dizer, Jairo de jarro? É, ué. Puta, eu nunca vi alguém botar um jarro. Vai ser um acidente, uma consternação, o cara derrubou um jarro na cabeça. Vários condomínios têm lei pra isso, você não pode pôr. Não pode. Bota vaso, bota jarro. Sabe aqueles jarros? No meu prédio teve, enfeitadinho. Aí bota enfeitadinho. Ai, meu, machucou. Não, quase pegou um cachorro de uma mulher lá. Nossa. Mó confusão, chamou a polícia e tudo. Você bate o braço ali. Porque ninguém sabia de onde tinha caído, mas né? Mas se matam o meu cachorro, meu amigo, eu subo na hora. Então. E vou, eu sei que eu vou pra cadeia. Não, então, o problema é o seguinte, que ninguém sabia que qual apartamento que caiu. Não tem a dúvida. E aí, aquela história, vamos saber qual apartamento, ninguém queria assumir. Você vai acompanhar a mulher chamou a polícia e foi uma confusão. Você vai acompanhando a história. Até que uma senhorinha veio e falou, desculpa, eu coloquei ali porque tava chovendo. Pra regar as plantinhas. Um radialista que matou por causa do jarro do cachorro. Não, eu não. Você vai vendo. Não, tá vendo, Jair? Você vai vendo até onde chega. Tá vendo como foi importante a sua ligação no Estádio 97 e o seu nome? É isso. E tinha também o jarrão do Cuxuco, né? É. O famoso amigo meu. Mas a gente tem aqui o jarrão. É meu amigo, é meu amigo. Tem o jarrão do Jardim Brasil. Eu tenho o jarrão lá do Jardim Brasil, o Sapo, o Chapolin, todo mundo lá, mano. Um abraço. O jarrão. Mas o... Acho que as duas semanas aí que foram ruins pra gente, mas pra você deve ter sido maravilhosa, viu? Mas tá sem o seu impagável momento aí. Foi difícil essa semana, viu? Foi. Eu falava, volta RG. Obrigado, velhinha. Mas foi muito legal, sim. Uma oportunidade única. Parabéns. E que time você torce, Jairo? Ô, Sombrinha. Olha, é o mesmo time do Dom Benjamin aí, é o time de maior torcida do Brasil. Corinthians, Flamengo. São Paulo. Flamengo. Ah, eu sou corintiano. Ah, esse também. Pô, meu, se decide, velho. Flamengo, São Paulo. Fala com ele aí que eu tô cheio de lá. Eu nego que eu gosto do Flamengo pra caramba, eu sou corintiano. Ah, mas seu coração balança quando você vê o Flamengo. Mas o segundo time é Flamengo ou é São Paulo? Não, quem é o segundo time? Esse negócio de segundo time aí é coisa que o Mano impõe aí. Não tem essa de segundo time. Eu também não tenho segundo time, não. Mas quem falou em segundo time? Eu quero que o segundo time pegue fogo, velho. Todo mundo mundo tem que ter um time só, independentemente do cara morar em São Paulo, em Minas, no eu Sul. Eu também acho. O cara tem que torcer pro clube dele, independentemente de onde ele estiver. Mas, ô amigão, você não tem sotaque de carioca, velho. Você é paulista e torce pro Flamengo, é isso? Não, na verdade eu sou baiano. Tá explicado. Sei. Lá a Globo só passa... Mas... E na Bahia você torce pra quem? Pro Flamengo. Pro Flamengo, é. Mas, ô amigão, você veio pra São Paulo aqui a trabalho ou você... Eu já São Paulo desde meus 9 anos de idade, mano. Porque tem uma galera mesmo que às vezes vem do Rio, vem de Minas, vem do Sul, vem da Bahia. O cara vem pra trabalhar em São Paulo já com o time dele e acaba talvez aí aqui adquirindo um outro. Coisa que é errado. Você tá certo, viu, amigão? Tem que torcer pra um time só. Ô, já errou. Oi? A gente vive de fazer... Já errou, né? A gente vive de fazer um monte de coisa de teorias da conspiração. Correto. Vou te falar, velho. O Luxemburgo trouxe o Jaime de Almeida de volta... Você não acha que isso aí é um indício aí que ele tá acertando com o São Paulo ou não tem nada a ver? Olha, mano, eu comentei até com... Mano, Benjamin, desculpa. Eu comentei até com os amigos aí. Eu falei que tá na cara que vai ser isso mesmo, sabe? Eu tô vendo aí que vai acabar o Carioca e ele vai vir pro São Paulo mesmo, viu, mano? Dom. Olha, eu acredito que ele venha mesmo, viu? Depois que ele participou do programa de vocês lá, eu falei. Lá ele tava mostrando as duas bicoletas. As duas, na verdade, ô Motinha, eu vi um programa antes, na segunda-feira foi atrasada, e ele deu a entender que ele tava aí com o pezinho, com a asinha aberta aí, tá todo formigando lá pra vir pro São Paulo mesmo, viu? E agora no programa aí do Fox Sport Rádio Night aí da Fox, eu só concretizei esse o meu pensamento só. Não, mas convenhamos, Jairo, vem cá. Ser convidado pra treinar o São Paulo Futebol Clube mexe, cara. Mexe. A pessoa fala, meu, é o São Paulo, cara. Tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores. Aquela mega estrutura. Peraí, sem contar que é uma grife, né? Deixa eu falar com você. Falta dois times pra me completar o ciclo dos maiores. É internacional, vou treinar o São Paulo também. Isso com certeza. Eu falei com a Aidá. Esse negócio de Isabela, ele tá falando tal de Isabela aí. Isabela. O São Paulo quer uma tal de Isabela. Vamos contratar a Isabela. Isabela. Falando dessa mulher aí, deve ser alguma namorada Isabela, dele, Isabela. Ele, na verdade, aquele rapaz que trabalha aqui falou, como é o nome, cuja óculos, meu doidinho, esse aí falou que eu vou acabar, vou ser campeão, vou dar tá, chegar e falar, pô, já fiz minha parte, tô indo embora. Ô Jairo, mas você é flamenguista? Que análise você faz do Luxemburgo no Flamengo? Que pra mim, o Luxemburgo teve fases excelentes, aquele cara que mudava o jogo... Eu acho que, taticamente, o Luxemburgo era um monstro, sabe? Ele sabia fazer times envolventes. Ele foi o cara que bateu de frente com o Tele Santana da década de 90, né? Davam grandes jogos. Aí, depois, o Luxemburgo, nos últimos anos, parece que deu, sei lá, cara... Mas desde que ele voltou do Real, demitido, ele não foi bem. Que análise você faz? Qual é que esse Luxemburgo que tá no Flamengo? Dá um orgulho. Fala dele. Eu acho que no futebol carioca não é o Luxemburgo, não é. Quem for pro futebol carioca hoje vai estar em decadência. Porque o futebol carioca há tempos vem sofrendo com decadência, cara. O futebol carioca parece que os jogadores chegam lá, quer praia, quer oba-oba, quer curtição. Eu acho que o pessoal lá não é muito profissional, não, viu? Podia ser Luxemburgo, podia ser quem for lá, que não ia dar jeito, não. Flamengo hoje eu vejo um futebol, sei lá, vergonhoso, não vejo esse futebol pra cima, pra frente, não tem uma formação tática, não tem um time definido. Eu vejo que o problema não é o Luxemburgo, são os jogadores mesmo. Chega até peças boas lá, você pode ver que em outro time os jogadores vai, se desenvolvem, joga bem. Mas chega no futebol carioca, eu não sei o que acontece, cara. Eu acho que o futebol carioca devia, sei lá, uma benzedeira, fazer algo do tipo aí, porque... Lá ninguém rende. Olha, no ano passado... Eu não acho que é benzedeira, não. Não, no ano passado, não é outro. O São Paulo recebeu no Murumbi o Flamengo e até o São Paulo empatou no último instante com o gol do Luiz Fabiano. Mas naquele jogo, o Flamengo foi bem melhor que o São Paulo. Ali você viu, o Flamengo estava muito mais bem postado em campo. Até com alguns jogadores que você vê do Flamengo que não tem nenhuma expressão. Por quê? Porque eu coloquei o Everton nas costas lateral direito de vocês. Eu concordo. E fui pra cima de vocês. Foi o Auro, né? Foi o Auro. Foi o Auro. O Flamengo jogou sempre nas costas aí desse, esse jogador, até o juiz inventar aquele pênalti do Samir. E não, né, foi. Não foi pênalti, eu fui prejudicado. Fora da área lá, nós fomos prejudicados, correto. É verdade, fui prejudicado, porque eu coloquei o jogador, por exemplo, esse menino aí, quando eu for pro São Paulo, esse lateral direito, eu vou afastar, porque é fraco demais. Não, não vai, não vai. Vou afastar, fraco demais. Já errou, eu penso o seguinte com relação ao Luxemburgo, cara, é aquilo que a gente sempre comentou com relação a ele. Ele veio, como o Portuga disse, depois que ele voltou lá das Europa, mas aí ele enveredou por aquele caminho do manager, ele enveredou pelo caminho do vou fazer uma faculdade de futebol. Mas essas coisas não existem, pô. Ele perdeu, sabe, o foco do campo. Então ficou, e penso que essa busca dele de novo e essa volta dele de novo para a mídia, é isso que eu comentei ontem. Eu acho que não mata essa coisa, essa personalidade dele. Eu acho que vai alimentar e vai voltar mais forte. Mas ele ainda desmentiu isso, viu, RG? O que eu vi, RG, lá no programa aí do Fox, eu acho que até o Mano ia comentar isso agora, que ele falou que qualquer pessoa tem o seu segundo plano, a sua conta fora dali do seu vínculo de esporte, né? Ele comentou que tinha, assim, hotel, tinha não sei o que lá, que não era isso, que era a mídia... tava cansada dele, que a imagem dele tava cansada, correto, mano? Foi ele que falou que a imagem dele tava desgastada, ele falou que quem tocava esses projetos aí eram os sócios. Isso, que não era o projeto dele, sei lá, a maneira dele de jogar que tava... Que tinha ultrapassado, que era a imagem dele que estava cansado. Não, tudo bem, eu respeito. Se você tem sócio, você pôs dinheiro, tá certo? Mas você então, tem que estar preocupado com o seu dinheiro, com a sua sociedade. Mas o Vanderlei usou um argumento também muito bom. Ele falou, aí, não quero fazer jogo beneficente para ninguém, não. Não quero que faça para mim também, não. É, tá certo? Também. Ele pegou e falou, o Filipão tem outros negócios e ninguém fala. O Tite tem outros negócios e ninguém fala. É, o Parreira. Se falar do negócio do Felipão, a gente tinha lembrado do 7-1. Ele tava O Parreira faz um monte de empreendimento imobiliário e ninguém fala nada. Bom, nisso o Luxemburgo tem razão. É que talvez. Todo mundo fala. E ele falou o seguinte, mas eu tenho outros negócios. Ele falou, tem uma avícola, tem o loja de carro, tem o não sei o quê. Aí eu perguntei, pô, as pessoas falam que você joga pouco. Porque o Luxemburgo também é o seguinte, as pessoas falam as coisas por trás dele. Quando ele tá lá, ninguém fala. É. Aí eu perguntei, pô, os caras falam que você é pôquer? Ele falou, eu jogo pôquer. Desde a época que eu era jogador. Ele falou, qual o problema de eu jogar pôquer? Não, então... Mas ele tem uns argumentos, gente, que é verdade. Ele não pode ter... pôquer a vida toda. O Vanderlei não pode ter outros negócios. Todo mundo tem. Mas o Benja... Ele, os caras... Então, ele mas, tem razão. Mas, Benja, os outros têm. Ele disse que jogou pôquer aí durante toda a trajetória dele, RG. Até na época que ele era vitorioso. Mas hoje em dia... Mas, gente, existe uma diferença. É. Pô, o Luxemburgo, ele extrapolou. Ele fez um nome, né? Ele alcançou uma puta fama como técnico, ele inovou. Então, o Luxemburgo, ele sempre gerou conteúdo e se expôs muito mais com a mídia, né? Ele tinha, era envolvimento com manicure, se era ou não era, não sei, não, eu não tava lá, mas era o que explodia na mídia. Essa foi a parte boa da carreira dele. Era a festinha de jogador em hotel, com consenso ou não consenso. Quer falar de abrir com o Marcelo? Então, ele se expôs muito mais que os outros. Agora, é lógico que o Luxemburgo, o Filipão, o Tite, todos vão ter seus negócios por fora. Só uma coisa, Sombra. Acho que a diferença maior do Luxemburgo, o ouvinte aí, falou até do jogo de São Paulo e Flamengo. Normalmente, a maioria dos técnicos, quando vem jogar com o São Paulo no Morumbi, ele vem pensando uma maneira de se retrancar, de ficar todo atrás, de levar um empate. O Luxemburgo, com um time mesmo inferior, que o Flamengo tinha um monte de babaiada, ele foi inventar uma maneira de agredir o São Paulo. Fora o Cuca, tô tirando o Cuca dessa, porque eu acho que o Cuca é também da mesma forma do Luxemburgo, todos os outros técnicos brasileiros, inclusive o Tite, vê uma forma de preencher espaço, marcar, compactar. O Luxemburgo e o Cuca não, eles querem criar, atacar e fazer gol. Por isso que eu gosto do Luxemburgo. Ele continua sendo um dos melhores. Portuga, quanto a isso aí, eu vou te falar, ele foi fundamental ano passado pro Flamengo não cair. Ele é um dos melhores. Com certeza o que o Mano falou ano passado aí, se o Luxemburgo não tivesse vindo ao Flamengo, ele teria com certeza ido pra segunda divisão. Também acho. Assim como o município de São Paulo. E a melhor coisa que aconteceu entre isso foi que a nossa Carmen Miranda saiu aí, né? Final de ano, né? Quem é a Carmen Miranda? O Mano Miranda. Não, mas é que tá. É, eu acho que você não deveria nem... Desculpa, Jorge Pedroso aqui tem razão. Eu falei avícola, não. É vinícola. Vinícola. Falando de vinícola. Não, mas tanto faz, é mais um, um investimento, independentemente de cuidar de aves ou de fazer vinho. Vai que ele tem uma aventura. Mas, ô amigão, você não deveria nem me zoar por isso, porque você sabe muito bem que se o Luxemburgo não tivesse sumido o Flamengo estaria esse ano na Série B. Ou tô mentindo? Concordo. Aí que tá. Então eu não falei nenhuma groselha, não. O Luxemburgo, infelizmente, ele me ferrou. Ô Jairo, pra encerrar a sua participação, mano. Só uma pergunta final. Se por acaso o Luxemburgo vier pro São Paulo, a torcida do Flamengo vai ficar pé da vida ou tipo, também não vai fazer falta? Olha, se for por mim, pode vir. Tá na se hora for do campeão Flamengo, carioca? Tá na hora do Flamengo se desculpar com o Jaime, certo? Que não era pro Jaime sair e trazer o Ney Fraco. O Flamengo fez várias burrices, porque quando o Dorival tava com o time lá, o time tava jogando redondinho, pode ser que tem quem não goste do Dorival, eu também não conheço muito o trabalho, mas o trabalho que ele fez no Flamengo foi um trabalho maravilhoso. Mandaram o Vanderlei embora pra ficar com o Ronaldo, lembra? Isso, né? Mandaram o Vanderlei embora pra ficar com o Ronaldo Gaúcho. Correto. Depois desse jogo aí, ó, contra o Botafogo na semifinal, o Flamengo foi o único jogo que o Flamengo perdeu naquele Carioca, foi com o Botafogo na semifinal, com o gol no início. Aí mandaram o Dorival embora, perdeu a mão ali, porque o time tava montado, tava jogando direitinho. Outro detalhe, viu, Jair, é uma pergunta, não tenho certeza. O pessoal do Flamengo fala, pô, é sacanagem se o São Paulo for lá procurar o Luxemburgo. Quando o Flamengo contratou o Ney Franco, o Ney Franco não era técnico do Vitória? Era. Ou não? Era do Vitória. Mas tava trabalhando, não? O Ney Franco tinha saído. Tava empregado. Saiu do Vitória pra ir pro Flamengo. Não, mas agora, Benja, o que pedem pra fazer a divisão é que com essa administração atual aí do Eduardo Bandeira de Melo, aí tá todo mundo falando, pô, dirigentes assim tem que se respeitar. O Paulo Nobre, o Eduardo Bandeira de Melo, o Kalil, quando tava na frente do Atlético Mineiro, eram caras aí que, por mais que já tenham uma trajetória no clube, RG, são figuras novas, tá certo, na presidência dos clubes, e que todo mundo chega e fala, é um outro patamar, tá certo, de presidente de clube, é um outro patamar de dirigente, então a galera meio que pede pra haver um respeito, Sombra, porque não dá pra pedir isso pelo Eurico Miranda, esses caras que já estão no futebol há muito tempo, que eu não preciso citar meia dúzia de nomes aqui, mas todo mundo sabe quem são. Mano, mas há quem diga, por exemplo, que no fim do ano, sondaram o Luiz Fabiano pra ir pro Flamengo. Futebol é assim, gente. Falar isso todo dia. Mas futebol é assim. Ninguém respeita isso, gente. O quê? O futebol é dessa maneira, diz que a bola rola, gente. Mas então, sabe o que eu acho que é complicado, Sombra? Porque hoje falam que a única saída do futebol brasileiro, talvez, pra bater de frente com a Rede Globo, pra tentar mudar principalmente datas de jogos, aí horários de jogos, aí coisa que é muito difícil de acontecer, é a formação de uma liga. Ou seja, os grandes clubes brasileiros passaram a tomar conta aí, tá certo? E ter o poder nas mãos e não deixar mais esse poder na mão da CBF. E sair a CBF. Querendo ou não. Utopia, mano. Então, mas é que tá. Querendo ou não, o primeiro passo para que houvesse essa formação de liga, Sombra, seria o respeito mútuo de clube para clube. A partir do momento que não existe o respeito. E agora eu não tô falando de São Paulo e Flamengo, não. Eu tô generalizando porque é sempre assim. Quando é no meu, beleza, tá certo? Deixa aí que é tudo nosso. Agora, quando vai estourar, região o negócio, pega e fala, opa, agora eu sou a parte tingida, aí começa a falar de ética e coisa do tipo. A ética, ela é utilizada no futebol quando lhe convém. Ah, infelizmente, sempre é assim. Sempre foi. É assim. Os caras do Corinthians tiraram o Guilherme da Portuguesa com o contrato invalidado. Então, Sombra, não dá pra chegar lá na frente e pegar e falar, mas o Corinthians ganha Y e o Flamengo ganha Z e o restante do futebol brasileiro ganha merreca. Mas a hora de chegar e mostrar que tem força, RG, ou seja, se unindo para poder combater de frente, talvez, um sistema que todo mundo sabe que já tá saturado e todo mundo sabe que não vai mudar, os clubes também não se respeitam. Como que você vai exigir lá na frente união? Não tem como. E liga, esquece. Liga no Brasil, esquece. Acho que eles querem bater de frente com a Globo? Lógico que não querem. Jairo, olha, um grande abraço para você. Obrigado. Mano, só mandar um abraço só, mano. Fala, Fera, fala aí. Desculpa, Sombra. Imagina. Um abraço aí pro meu amigo Fabiano, meu amigo Douglas, pessoal do trabalho, falar, Ruth Landucci, você é foda. Obrigado, meu lindo. Sempre a gente tá lá no trampo agora com o Suletri. Suletri. É mesmo, essas palavras são maravilhosas. Benjamin, assiste o seu programa sempre. Obrigado. Mano, você também é hora, apesar de ser corintiano. Valeu, Fera. Você sabe que é flamenguista, né? Mano, aquele abraço, São Paulo também. Valeu, mano. Tô assistindo aí, torcendo pra vocês com o Danube, que aqui é Brasil, não tem que torcer contra nenhum time brasileiro. RG. Fala, Belinho. Você fez falta mesmo, vou te falar, viu? Esse programa aí é maravilhoso, eu comecei a assistir, ouvir vocês aí há pouco tempo, tem uns 3 anos, falava que é difícil ligar, que isso aí é combinado, mas é a dificuldade mesmo pelo sucesso que vocês fazem mesmo. Graças a Deus. Obrigado. Graças a Deus, Ali. Continua Valeu. Com a gente, together, velho. Tá certo, um abraço. Um abraço. Falou, meu, obrigado. Valeu, cara, tchau, muito obrigado. Tá. A participação do flamenguista, o Jairo, aqui no Estádio 97, no oferecimento do Grupo Esser. Vamos falar da Esser. E aí, pensou pipoca? Ah, você tá louco, Benjamin. Você vai pipocar? Tá, deixa ele pensar, ele vai dormir, tinha razão. Ele vai pensar melhor. Já pipocou. Olha só, amigão. Muito pipoca, muito. Você quer mais qualidade de vida? Venha conhecer o Le Village na Casa Verde, que é um bairro que é pura tradição. Um projeto elegante, aconchegante, ideal, com ritmo mais tranquilo, com um apartamento de 59 metros quadrados, sendo dois dormitórios, sendo uma suíte. Olha só, amigão, é mais um lançamento do Grupo Esser, empresa mais do que reconhecida pela qualidade. Então não perca tempo. Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros, lazer completo, tem piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Venha visitar o apartamento decorado. Ô, Domênico. Porra, velhinho, fala, porra! Você conhece a rua José de Brito de Freitas 295? Café, velhinho, porra! Ai, meu Deus! Rua José de Brito de Freitas 295, ou acesse esser.com.br/levilage. Village com dois L's, hein? Ou você pode ligar agora, anota o telefone aí, amigão. 3951-3888. Vou repetir. 3951-3888. Amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias. Viver no Le Village também vai ser. Um abração pro Rafa, pro Alan Hor, pra Paula Gil e pra toda a família Esser, Zombinha. Agora é hora de estatísticas no Estádio 97. É, o primo do Tristão Garcia. É isso aí, hein? Eu me inspirei nele, porque é muito tempo que ele faz as matemáticas, né? Alegrão Garcia, boa noite. Boa noite, viu? Boa noite. É, boa noite, Sombrão. Boa noite. É, eu vou falar do Paulistão, viu? Vamos lá, as estatísticas é o seguinte, ó. O outono começou dia 21 de março e vai até 21 de junho. Certo. Então, tem 99,9% de chances do campeão paulista sair no outono, tá? Mas desculpa. Não precisa um profissional aí envolvido com estatística vir falar uma coisa tão óbvia. Não, é a minha equipe, né? Eu tenho lá o Alegrão Stats, né? Você não é parente do Impretzel, não, né? Não. É outra coisa. Vamos lá, ó. Tem uma estatística também que 100% dos times que ganharam o Campeonato Paulista são do estado de São Paulo. Oi, do estado de São Paulo? Exatamente. É paulista. Mas isso é óbvio. Mas como você chegou nesses números? Fiz as contas lá, a equipe fez, o Arnaldinho faz as contas lá, tudo. Os quatro times grandes, hoje, quer ver, sobe três, Fórmula. Você está com dificuldade? RG, ajuda. Triângulo. Ajuda o matemático. Triângulo obtuso. Onde você quer chegar, velho? Aqui, ó. Os quatro times têm 25% de chance de serem campeões paulistas. Não diga isso. É. Os quatro têm. Cada um tem 25%. 25%. Não agora, diga isso. Olha só. Pegar a Avenida 9 de Julho às 9 da noite te dá 9% de chance de ficar 9 horas parado nela. Caraca, tudo se isso. For às 6 da tarde, aí são 100% de chance. E isso, relação com o campeonato, com o campeão. Não, isso aí é uma estatística pra vida. Agora, ó, pra terminar, aproveitar o Benjão aqui. E aí, Benjão? Beleza? Cada ideia boa que você tem, hein? Pena que o cara pipoca. Eu vou falar pra você. Vamos ver se você adivinha quem que eu tô imitando aqui, hein? Presta atenção, ó. E aí? Peraí, Maestro Zezinho, sete notas. De novo, vai. Olha lá. Presta atenção na mão também, hein? Hã? Dá mais uma chance. Vamos de novo, vai. É legal que é rádio, os caras estão vendo. O mano já sacou, já. Ó. Já? Já matei. Quem é, mano? Quem? Olha, se eu conheço bem, é o tio Gerson. Viu? Não, é a dona Luzia lá de São Roque. Ela que não é igual. Sabe quando ela tá sem ar? Não é igual? Alegrão. Gostou? Doente, Alegrão Garcia, oi. Suas estatísticas no Estádio 97. Obrigado, hein? Fala, Motinha, notícias de quem? O Fred tá sendo julgado agora no Rio, né? Ah. Pelas declarações. Fred tá sendo julgado no Rio? Julgado. Você escutou mal. Põe o fone, Bim. Soletrando. Põe o fone. Ele tá sendo julgado, ainda não saiu a decisão, mas ele pode pegar vários jogos aí e ficar fora, né? Da semifinal do Carioca. Acho que ele tá ligando. Vai pegar. Acho que ele tá ligando. Falando em audiência aí, o que aconteceu aí com o médico que fez o parto aí do filho do Neymar? Cara? Ainda nada, não saiu. Nada, mano. Ainda vai. Não, mas a audiência era hoje, gente. Não, mas não foi definida ainda, mano. Calma. Vai recurso pra lá, recurso pra lá. Vai a noite toda, o médico tá ocupado, vai ser um negócio de louco. Então o Fluminense tá com aquele advogado português que você gosta. Aquele do Pequeno Príncipe, o Barbudinho? Você sabe o que ele virou, aquele cara? Ele é diretor de futebol do Fluminense. É? O Barbudinho é ele, viu? Mas tem que ser agradecido, o cara, né? Virou ele do, mas no fundo, o vilão não é ele, o vilão é outro. Mas essa é uma longa história. É. Ele não é vilão, não. Eu não tenho nada contra o Fluminense. O vilão não é o Fluminense. Que mais? É isso? É isso. Sim, não, era que era importante estar acontecendo agora, né? Não é importante. Como é que o Fred vai ficar fora do campeonato carioca? Foi o inferno, velho. O Fred tá nem aí, porra. Ah, meu Deus do céu. Estádio 97, oferecimento da Perfect Brasil. Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro, mas só um é Perfect. Peça com perfeição, peça Perfect. Vamos chamar o Juca, que tava tão ausente, foi para Barcelona, depois que voltou, não deu mais as caras. Tava na Europa, pô. Prolongou? É, o Juca tava na Europa. Você voltou e ele ficou? Quem? O Juca? Ah, ele chegou há pouco tempo. Você deu uma esticadinha? Ele chegou há pouco tempo. Mas você não voltou com aquela história, né, velho? Ai, senti falta do arroz com feijão, né? Não. Meteu um viola. Não. O RG meteu um viola. Você comeu o que você mais gostou lá, RG. Você mais gostou, RG? Tudo que eu queria. Muito espaguete ao vongole. Mas só que tem uma diferença. Que não é um prato espanhol, mas vamos. Mas é uma diferença. É do lado. Lá é ao vongole, né? Pô, mas aqui você come com o quê? Desculpa, mas não, o tamanho, a diferença. Ah, o tamanho. É que lá é o vongolão, entendeu? Lá é almerras, não é o vongo, lá é almerras. Lá é o vongo. É almerras, é diferente. Só um colchete aqui. O cidadão aí, que foi, deu a notícia que o Fred estava sendo julgado. É que ele pegou essa notícia faz uns 40 minutos. O Fred já foi julgado. Ah, já foi? É, e pegou dois jogos. Uai, tem que ver as fontes certas, né? Ele é que aqui não atualizou. Assim eu tenho exclusividade, fala a verdade. É difícil apertar lá a bolinha redondinha. Mas é que aqui não atualizou, o que eu posso fazer? A internet tá lenta. O RG, esse fez meu curso. Não faz duas horas, não. Aposto com 40 minutos de lentidão. Acabou de sair. É fuso horário. Vamos apostar meu carro contra o seu? É fuso horário, velho. Vamos apostar meu carro contra o seu? Mas o seu carro vale muito. Dá uma olhada aí no horário da notícia. Mas então, dá troco. Ah. Olha, foi atualizado às 15h07. Viu? Às 3 da tarde, tá. 7 minutos. Tá no UOL. Tá no UOL. Deixa eu ver aqui. Não, mas o julgamento não foi às 15 horas, não. Foi agora o julgamento, acabou de votação agora. Julgamento... Tô aqui com o negócio do UOL. Gente, tá no site, tá no UOL. Tá no UOL. Não, mano, eu tava assistindo o jogo no primeiro tempo. Mas tá no UOL agora, já saiu. O julgamento iria, tava previsto pra começar entre 16 e 17 horas. Parece um impresso, né? Bom, mas, tá aqui, UOL Notícias. Fred é suspenso por dois jogos. Desfalca o Flu na semifinal. Horário, 15 horas e 7 minutos do dia 15 de abril. Então, agora ou vai que o UOL tem um repórter ali com informações privilegiadas aí. Horário, o Inside Information aí já sabendo o que ia acontecer. Juro agora, por Deus, eu não sei que horas foi, mas tá aqui o UOL. Se o julgamento foi na Califórnia, talvez... O Mota fez meu curso. Mas, verdade, né? Prendeu bem, né, Mota? Deixa o Mota sossegado. Tá. Ele deu a notícia. Mas, ô, Motinha, comi paella, comi o espaguete ao vongole. E aquelas iguarias lá da Espanha, todas, como todo mundo tem que fazer. Aquele presuntão, presunto. Sim. O Pata Negra? É. Porra, onde, baratinho, né? Lá onde você entra, a disputa é Pata Negra. Quem tem mais, mostra mais poder. Manchego. E tudo que você possa, tudo que eu podia. Um abraço ao Dr. Sandoval Pata Negra, que beleza. Meu advogado, Dr. Sandoval São Paulino, maravilhoso. RG, todo São Paulo e Santos é sempre na vila. Mas aí, Burruga. Diga, Roger. Um homem intelectual, assim como Mota. O Mota, moderno, né? E entra na biblioteca, todo, né? É. Isso lá em Santa Isabel, quando inauguraram a biblioteca. Da cidade, perto do Coreto, né? Aí... O Júnior aí. Ah, é o Mota. Aí chega pra atendente, né? Todo metidão e pegando... Desculpa, senhorita, poderia me dizer se... Onde eu encontro o livro... Homem, o ser mais perfeito da Terra? Aí o atendente olhou pra ele assustado. É, espantou, né? Aí olhou pra ele, ficou olhando. Aí falou assim: sinto muito, senhor, mas aqui não temos livros de ficção científica. Afinal. Mas, RG, eu posso contar uma piada também, se me permite, RG número 2? Antes de você contar, o Gilberto Silva Filho aqui mandou um tweet, mano. Qual é? Ô, Benji, daqui a pouco o Mota vai dar a notícia que o Papa acabou de ser escolhido. Habemus Papa. Habemus Papa. Posso contar uma piada, RG, se me permite? Imagina. Não, mas tem que pedir autorização, RG. Você é o mestre das piadas. Você tem o meu green card. RG número 2. Um velhinho levantou durante a noite pra urinar. Certo, ele foi lá, sim, calçou seu chinelo, foi até a beira do vaso sanitário. Eu tava onde? Sacou o binguelo, tá certo? Sacou o binguelo. E urinou. Durante esse período em que ele estava ali urinando, RG, despejando o líquido da bexiga pra dentro do vaso, sim, ele olhou pro pinto e falou: tá vendo, viado? Quando você precisa, eu levanto. Entendeu? É boa piada. Você me respeita, senão vou embora. Você me respeita. Muito bem, esse é o estádio. Você acorda pra urinar, ou Sombra, à noite? Umas duas ou três vezes. É, eu também. Não é nada, eu não. Eu cara. Também. Eu não consigo. Pô, eu acordo uma, velho. Eu não, cara. Você acorda, RG? Eu sim. Eu não consigo. Mais um dia você vai acordar. Não se preocupe. Ah, mas eu sempre acordei, desde garoto. Eu despejo até a última gota antes de deitar, velho. Mas pra mim, independente da idade. Ah, eu sempre acordei, desde moleque. Não, tô falando, um dia você vai acordar, independente, lógico. Ele mija na cama. Era duas, três vezes. Mas não levantar. Ele continua. Mas o problema do Domênio é que ele toma muito café, mano. É pior pra quem toma muito café. O lado do colchão dele é forrado com plástico. Ó, chá e café é uma delícia pra acordar oito vezes, né, no meu... Muito bem, você está vendo o Estádio 97 no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também promoção número 1, Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. Ó, agradecer aqui e parabéns. O Henrique Mandrotti fechou o resort e ganhou uma camisa oficial do Porco, tá bom? Mandrotti, amigo do Mandrake. É, o Henrique Mandrotti foi hoje, foi lá, ligou na Lotus Travel, fechou, foi o primeiro a fechar hoje e ganhou a camisa oficial do Palmeiras. Quer fazer a sua reserva? Ligue 2896-4665. Pode ligar, tem um plantão da Lotus Travel aguardando sua ligação. 2896-4665. Agora o Benjamin vai falar da Valetão Pneus. Saiu o julgamento aí, moto? Então, trouxe. Então, todos os portais, tá, saiu agora. Só você. Que saiu falou. Agora que horas? 19:15 aqui na ESPN. No Globo saiu 19:08. Olha, então, 19:08, você leu a notícia 12 minutos depois. Para. Foi a hora que deram a chance de eu falar. No Orkut acabou de sair com o Flash. Não, verdade. Eu ainda preservei o Mota, queria dar a informação que o Serginho Chulapa foi suspenso por um ano por dar um pontapé. Nossa, que legal. Foi você mesmo. Isso foi em 1981. Foi legal, não. Isso foi em 1981, em 77. Eu preservei ele de dessa informação. Obrigado. Ô, Bota, deixa aí o joinha pra de parabéns, pro você foi no meu curso e mandou bem, né? Parabéns. Bem, Predson, já saiu o julgamento do Fred ou não? Ó, daqui a pouco eu tenho a resposta, liguei lá no Rio, ainda não saiu ainda. Não saiu ainda. Não. Olha só, amigo, se você que procura legal, qualidade, mano, segurança e garantia na hora de trocar os pneus do seu carro, A sua melhor opção é o Valetão Pneus. Então aproveite a promoção número 1 Pirelli na rede Valetão Pneus. Você já sabe que o pneu Pirelli é o melhor pneu para o seu carro. Isso é fato. E agora ficou ainda mais fácil ter o seu Pirelli com a promoção número 1. Então é o seguinte, na compra de 3 pneus Pirelli, o quarto pneu é grátis. É isso mesmo, o quarto pneu é grátis. E tem mais, só no Valetão Pneus você ganha o seguro dos 4 pneus por 6 meses contra cortes, furos e avarias na faixa. Então aproveite a promoção e corra para uma das 12 lojas do Valetão Pneus. Acesse pirelli.com.br e confira o regulamento. Já sabe, compre 3 e leve 4 Pirelli. E é o seguinte, sempre tem um valetão pertinho de você Galera aí de Santo André, tem um Valetão Pneus na Praça Ademar de Barros, número 22, ali na Vila Alzira. O telefone 4992-5956, 4992-5956, na Praça Ademar de Barros, 22, Vila Alzira, Santo André. Então acesse valetão.com.br, Valetão Pneus, credibilidade e confiança, revendedor oficial Pirelli, Zombinha. Pra então, quem não sabe, Ademar de Barros, o maior rival de Jânio Quadros, hein, politicamente. Eu mesmo, porque é líquido. Estabeleciam grandes embates políticos. Ô, RG, o Vacalli foi preso hoje, hein, velho. Então parece a água tá subindo. Ei, tempo ele vai ficar preso. Parece que vão. Ah, tá muito nego que foi preso aí, continua. O PT disse que a prisão era desnecessária. Oba, tem cara que falou, tem cara que chegou com o terno e falou: não, porque eu saio amanhã. Tomara que sim. As empreiteiras. Ô, Benjamin, parece que tá chegando perto de onde tinha que chegar. Ah. Parece. Vamos ver se chega. É por isso que a gente tá fazendo uns empreendimentos pra melhoria do sistema carcerário no Brasil. É. Toda cadeia tem que ter seu frigobar. Ar-condicionado, tem que ter TV a cabo, piscina, tá certo? Chega, precisamos fazer melhoria por companheiro. Hoje mesmo aqui na Vila Paulista, tava cheio dos companheiros. Tá bom, manifesto, tava tomando cerveja da Ipau aqui, no barzinho. Tomando cerveja, bebendo coxinha. O brasileiro, pipotreta, comendo coxinha, pipotreta, pode ver. Paris Saint-Germano, que é o time do Mano, Barcelona. Ah. Num dia útil, numa quarta-feira, bebendo no bar da Paulista. É. E antigamente no Brasil isso não era. Não tinha possível. Isso, não tinha. Não era. Guarda meu lugar, que 2018 eu tô voltando. Guarda meu lugar. Olha, prepara aí a trozoba que eu tô voltando. Será? Trozoba. Será? Não adianta, olha, meu lindo. Eu vou ser oposição a todo esse governo. O Brasil é a pátria educadora. Ah, mas você tem a impressão que tem gente que é sempre oposição a um bom governo. Mas você duvida que isso vai acontecer? Você duvida, cara? O Robson Furtado fala assim. Ô, Moto, você já sabe que teu celular tira foto também? Ah, juro? Nossa, que legal. Ah, eu vou mandar esse tweet que o Benja, que é tonto, vai ler. E eu vou ficar famoso no tweet. Nossa, saí no rádio. Fala o nome dele de novo aí. Fala aí de novo. Robson Furtado. Ah, Robson legal. Furtado. Arroba Robson. É, fala aí, vai ficar famoso. Arroba Robson Furtado. Ah, que sensacional. Manda ele dar queixa na delegacia. 10 mil seguidores ganhei. Ei, olha só, que manda legal. Manda ele dar queixa na delegacia. É. Foi furtado, pô? É. Vou dar um curtir agora. Vamos a mais ouvintes. É o nosso Rubinho Barrichello do estádio, amor. É. Vamos a mais ouvintes, que vai ter programa no SBT agora. Nossa. Quem? De automobilismo. E vai ficar em segundo no Ibope. Vai concorrer. Com certeza. É, vai concorrer com o Galvão. Mas isso que até o Galvão tirou um barato com ele, né? Chegou atrasado pra minha. Porque ele foi dar uma noite de autógrafo. Ah, né? Mas ele agora assumiu. Porque a partir do que tá ele fez uma dinheiro, campanha publicitária. Tá ganhando uma bala, velho. Ele assumiu. E teve nego que foi processado por isso. É. Tentando trazer. E perdeu. Sacanagem. Antes, mancada, né? Hein? Antes, né? É. Agora. 3284-7097. Agora é hora do momento sem parar no estádio 97. 3 ouvintes na sequência. Com o Sem Parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar em todo lugar, mano. Vamos lá. Deixa eu, mano. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Boa noite. E aí, garotada? Opa, o Gonzo chegou. Pô, daqui a pouco já fala que a gente é batuta. O que tá mais próximo aqui de garotada... É o Mano. É o Rudy. Ah, sou eu. É claro Rudy. Que sou eu. O resto, meu amigo, já dobrou. Veterano. Já passou da metade. Até é o Mano, velho. É eu, Mano. Já tô tiozinho. Já tô tiozinho. Mas, boa noite, quem fala? Meu nome é José Ricardo. Do quê? José Ricardo Miranda. Só isso? Só. Tá bom, e né? Zé Ricardo Miranda, quantos anos? É, 4.5. 4.5. Aí, RG número 2. Ah, 4. Isso me lembra. Você sabe que eu fui na tal de Rambla lá, mano? É. Em Barcelona? Sei. E lá na Rambla, aí eu tava. Eu fui, ia pro mercado lá, né? Pra comprar essas coisas, pimentas, troços. Condimentos, gente. É. Aí, mas lá do outro lado, do lado oposto, sabe o que tem? O que que tem, RG? O shopping erótico lá, o sex erótico. Ah, sex shops. Sex shops. Mas é um museu, né? Sim. E aí sabe quem fica... Como é o nome dele que você falou? Miranda. Sabe quem fica na Miranda lá? É, e o vento batendo no vestido, uma puta de uma gostosa, velho. E aquela Rambla fica todo mundo louco olhando pra cima. Muito legal a mina lá na Miranda lá. Sabe do prédio ali do... Sei, sei, na varanda. É, isso, na varanda. Muito legal. Já foi a piada, já. E foi nas Ramblas, né? Davi Miranda! Sem violência. O Danilo Giardina falou pra você. Você sabe, você viu que o Ceni falou que vai parar depois da Libertadores? Não. Fala o nome dele de novo, que a gente não tem. Danilo Giardini. Ah, legal. Arroba. Ô, Zé, e oi, qual é o seu bairro? Eu estou no bairro da Paulisteia. Aí é ABC, Santo André. Aonde? O Paulisteia e São Bernardo, no ABC. Paulisteia desvairada. ABC. O cara te deu uma colher de chá, hein, mano. ABC. Eu falei ABC. Então. Ele falou sobre Santo André, né? Ah, mas eu, na hora eu já falei, pô, saiu o Santo André, mas já na hora eu falei São Bernardo. Errou o santo, mas não errou o milagre. Mas... São Bernardo não era um santo. Por que te chama? Ué, são é o quê? Que significa são? Tudo bem que você é judeu. Eu não sei o que é ser são, meu. Mas então, tá quando geralmente você vai falar são alguma então, tá coisa, porque era um santo. São Paulo, então me fale, São Cristóvão, então me fale quem São Francisco. Foi, então me fale quem foi São Bernardo. Não sei. Eu conheço como um cachorro também. Mas é verdade. Cachorro, você é louco, mas é a cidade do cachorro. Não, é um santo, seu é animal. Um santo. Mas é o que eu tô falando. Respeita. Mas eu não tô desrespeitando, mas eu conheço como um cachorro também. Mas São Bernardo é um cachorro. Quando você fala são, é porque é um santo. Então, você é louco, velho. Eu não sei o milagre que ele deve ter feito. Eu nunca ouvi falar de São Bernardo. Ah, mas aí que tá. Nós temos aqui já a história de São Bernardo. Você é louco, velho. Mas é que eu não sei o que é ser som, meu. Sei. O que é som? Você tá sempre outro mundo, né, mano? Verdade. É um cachorro. Mas é verdade, é uma raça de cachorro. A santidade do abade e doutor da igreja São Bernardo, nascido no castelo de Fontaine, em 1904. Na França, né? Perto de Dijon, na França. Pertencia a uma família nobre, a qual se assustou com a sua decisão radical de seguir Jesus como monge cisterciense. E a família dele era muito rica, que fabricava mostarda, mano. São Bernardo... Antes era uma fábrica de Dijon. Era uma fábrica de jeans. Lembra da Dijon? É. São Bernardo é considerado pela família cisterciense um segundo fundador, pois atraía a tantos para a ordem que as mães e esposas afastavam os filhos e maridos do santo. É, tá, você leu, e onde entra o campo aí? Ou seja, ele era o Wagner Ribeiro dos Santos. Ah, onde ele é? Ele juntava ninguém todo mundo e partia para a Europa. Muito São Bernardo. É São Bernardo do campo. Agora, e aí, Wagner Ribeiro é gente fina. São Bernardo. Aí, aí? E o campo? Onde é porque acharam a estátua ali. O campo fica na esquina da frente, porra. Leu. Vocês são loucos. Acho que o mano... Mas pra que ele possa ter se tornado um santo, ele deve ter feito um milagre. O mano tá certo. Dele? Eu acho que é o cachorro. Mas não, claro. Senhor, ele fez algum milagre, cara. Ninguém se torna santo do nada. É por isso que eu tô perguntando. Olha que tem uns caras fazendo milagre. Teve cara aí que até filme teve, né? Começou o jogo da seleção, né? É o Santos? É evidente. Tá 1-0 já. Ah, beleza. Mas o Zé. Enquanto o Sombra vai buscar informações aí do nome do teu bairro, cara. Então, antes de você falar do nome de São Bernardo, Mota, o Marcos Mena Barreto, agora é sério, não é zoeira, não. Ô, Benja, passa essa pro Mota. Felipão deve escalar o Bernardo no lugar do Neymar contra a Alemanha. Você quer um arroba? Arroba Marcos Mena com 2 N. É o idiota que vai todo ano pro resort lá. Ele não é idiota. É nóis, deixa eles. É, você tá agredindo os caras no Twitter. Ô Zé, mas você trabalha com o quê, meu? Pro nosso ramo. Eu trabalho com bebidas. Eu vendo cerveja. Opa, cerveja. Aí sim. Aí só chegar, hein, velho. Trabalha com cerveja? Tem a cortesia aí, não, meu velho? Nossa. Tem a cortesia aí, não, parceiro? Mas, ô amigão, com esse tempo de preocupação que o povo brasileiro tem tido ultimamente, esse ano é realmente preocupante. Mas a galera continua cachaçando ainda ou o pessoal segurou a torneira aí? Como é que você tá reagindo com relação a essa crise? Eu seguro a torneira. Cara, eu falo para vários amigos que esse ano vai ser bem sofrido para nós brasileiros. É. Ainda mais para quem é comerciante. Sim. E que do meio do ano para frente, a coisa eu acho que vai piorar muito. Mas eu acho que nessa parte da bebida, tem até segurado. A concorrência é muito grande. Comida e bebida, velho. Desleal, é. Olha, mas eu acho que tem mercado pra tudo. A bebida... O cara não para de beber, não, velho. A bebida, ela tem uma vantagem. Se o cara tá muito triste, ele bebe. Ele se bebe, você tá muito alegre, ele bebe. Se tiver uma desgraça pra você tá bom, se tiver uma maravilha pra você tá bom. Mas, ô amigão, deixa eu te perguntar. É uma pergunta um pouco complexa. Também, é complexa. Por exemplo, o Mota responderia... Responderia, o Mota é sincero. Então a resposta é fácil. Mas, ô amigão, por exemplo, quando você vê um número de pessoas aí buscando alcoólicos anônimos, aí você lamenta? Pelo fato dele estar abdicando do seu produto. Mas é verdade, mano. Para de ser firula, mano. Ele trabalha com o cara, que firula. Você tava indo bem. Mas é verdade. Que o cara que vende cerveja é culpado porque os outros vão embora da noite. Gente, véio. É um mercado. Véio. Tem gente que explora a desgraça alheia. Você tava indo bem. Gente, não é questão de estar indo bem, é uma pergunta. Não tô ofendendo. Ofendi alguém, Sombra. Ofendi alguém. Eu tô entretido com o seu Bernardo. Volta com a pergunta. O negócio é o seguinte. Eu lamento muitas coisas nesse país, cara, muita. Porque, infelizmente, está tudo errado. Se a gente for realmente falar de coisas erradas que a gente pode lamentar nesse país, eu acho que o programa de vocês teria que ser aquele 24 horas. É, o Polícia 24 horas, mano. E o Bassi todo dia. Tá muito zoado o negócio. Mas a gente tem que ter fé de que vai, a gente pode se manter, pelo menos, porque o negócio não tá fácil. Você... E por mais que você trabalhe com bebida, amigão, ó, se beber, não dirige, viu? Não dirige. Não, se beber... Não, esse bebê não dirige. Agora você letrando, foi bem. E outra, não abusem no álcool, hein, galera? Não abusem. Qual se beber não caso de chega melhor? O melhor. O primeiro é o melhor. O primeiro é o melhor. Ou é o melhor, né? Você é fabricante ou é distribuidor? O primeiro é o melhor. Distribuidor. Você é distribuidor? Tanto que eu mesmo não bebo, cara. Ah, tudo bem. Depois eu mando o endereço, você manda pra cá, a gente bebe por você. E que time você torce? Fazendo apologia aí. José Ricardo, que time você torce? Meu time é o Todo Poderoso. Vai Corinthians, mano. É isso aí. É o dono da empresa, velho. É o dono da cervejaria, mano. Ô, amigão. Diga, meu amigo. Amanhã o Coringão aí vai com força máxima aí. Pelo menos é isso que o Tite tem planejado aí pra pegar o São Lourenço, cara. E aí? Você acha que o Tite tá certo mesmo aí? Ou você acha que ele deveria mesclar o time amanhã e com força máxima contra o Palmeiras no domingo? Eu acho que realmente deveria ir com força máxima, entendeu? Eu só lamento a perda do Guerreiro. Ele não é... Como eu ouço vocês falarem, eu já joguei futebol também. Sim. E eu ouço falar, a gente hoje está valorizando demais essa profissão, que é uma profissão como outra qualquer, só que com uma diferença. São salários fora da realidade do país. Uhum. E que eu às vezes a gente comenta, pô, tem que fazer um busto para fulano no estádio, para retribuir. Eu acho que não. A retribuição... É o conhecimento, é você ir lá aplaudir, e ele tem o salário dele, que é um hiper salário pro nosso país. Então, ele fez o que ele sabe fazer e recebeu muito bem por isso. Entendeu? Ué, mas a vida é assim mesmo, você tá certo. Sim, o cara recebeu, é um trabalho como outro qualquer. Ele fez mais que a obrigação dele. Ele cumpriu o papel dele. É, cumpriu o papel dele. É que a maioria não cumpre, né, velho? Por isso que a gente estranha e exalta, né? Como é que é? Desculpa. É porque a maioria não cumpre, e por isso que quando não cumpre, a gente tem que exaltar, né? Eu tô com um problema de saúde com a minha neném, que eu tive que correr ela no médico. Eu fui duas vezes ao médico e não dão um diagnóstico correto. A gente paga plano de saúde e a gente, quando precisa, é super mal atendido. Parece que eles estão fazendo um favor pra gente e te olha assim de um jeito muito superior. E eles falam que é virose, né, velho? Sempre é virose. Sempre é uma virose. Mas agora ela tá bem já? Graças a Deus. Tá aqui brincando, correndo. Quero mandar um beijo pra ela, minha vida, a Beatriz. Ainda bem. Boa. Parabéns. E é corintiana também, ela fala que é metade corintiana, metade brasileira. Graças a Deus, ela tá saudável, então. Corintiana tá saudável. Eu não sei qual é a parte pior aí, mas... Sempre. Então, eu queria até falar pro Portuga, que apesar de eu estar afastado já há muito tempo, eu frequentei muito o clube do União Operário, conhecia todo mundo lá. Bacana lá, hein? Você é da época do Carneiro na Brasa lá ou não? Sim, foi nessa época. Ô, seu Manolo, lembra? Bacana demais, pô. Quem tomava conta do campo era um senhor de idade, não sei se era Buto, isso, um senhor. Isso. E o campo lá, pra quem não conhece, o campo do União dos Operários era melhor à época que muito campo profissional. Hoje em dia os campos profissionais são bons. Mas o do Operário, né, mano? Você que conhece também? Gramadinho, sempre foi top, legal, mano. Eu jogava lá na quadra. Eu peguei no campo do Terrão, desfiei a Copa Kaiser lá. Joguei no Flor do Braz. Lá é show de bola. Então, era uma época boa, que eu acho que naquela época assim, a gente tinha muito jogador de alto nível que talvez não tiveram a chance, o reconhecimento, né? Ex-jogador não sai de lá, fica jogando lá. O Vampeta joga lá, outros jogadores. Quem tomava conta lá é o Savoia, que é meu amigo. Um abraço pro Savoia. Pô, os caras são. Eu joguei com o Quiroga, que era o goleiro, que tomava conta, o Carlinhos Vinha, o Toninho Francês, que virou empresário de futebol. Conheci bastante gente lá, é uma época maravilhosa. Lá é bacana, mano. Então tá bom, amigão. Mas espera aí, manda aí seu palpite pra amanhã, quinta-feira, Corinthians e São Lourenço. E depois, na sequência, já pode falar também o placar Corinthians e Palmeiras aí no domingão. 2-0 amanhã. E acho que uns 3-0 em cima dos porcos. Que tá, eles bom. Pensam que tem time, mas... O Dodô tá por aí? Não, hoje Domênico não, hoje não, mano. Começou a se borrar se hoje já. O jogo é só domingo, mas tá borrado hoje. Se ele tivesse aqui, tivesse escutado essa sua frase agora, você ia ver. Não, eu tive o prazer de ir na rádio uma vez aí. É. E inclusive eu fui buscar uma premiação do Silvio Ribeiro, da Energia da Velha. É. Ele me viu do lado de fora do estúdio, me chamou pra dentro, foi super gente boa comigo. Eles e eu brinquei com ele que eu nasci no dia do milésimo gol do Pelé. Mas sabe por que ele fez isso? E ele fez todo um auê, dizendo, puxa, que legal. Ele queria te pegar, que o Domênico curte tudo quando ele tá meio doidão. Ele falou assim, não, você tá de sacanagem, mostra o RG pra mim. Aí eu tirei o RG daí da mão dele. Ele ficou doido, ele falou, nossa, cara, ele nasceu no dia do milésimo gol do Pelé mesmo. E eu disse, cuidem das criancinhas, só o que aconteceu. E aí ele quis te levar, falou, vem aqui que eu vou te levar num lugar pra você ver uma coisa bacana, você foi? Não, eu não vou falar que ele me deu um prêmio lá, que eu não mereci. Falei, sabia, pegou. Só pra não queimar o filme dele na rádio, mas ele me deu um prêmio aí, da, que era pra acertar a pergunta do dia, que trabalhava ele e uma menina só fazendo o programa. Sim. Que era maravilhoso. Tá bom. E Sombra, só mais uma observaçãozinha. Cara, eu percebi que você está para o estádio, assim como o Ralf está para o Corinthians, cara. Você fez uma falta tremenda aí. Chamou de Ralf. Não, ele é extraordinário. O Sombra aí comandando o programa. Eu sempre sou fã de todo mundo aí, do Mano, com seus palpites sempre precisos, né? Seus comentários super pertinentes. Valeu, irmão. Tamo junto. Cara, é nóis. Mas é verdade. É que nem eles falam, né? A voz do povo é a voz de Deus. O Mano aí tem que, pelo menos, ganhar o dobro do resto do... Não, povo. Não, mano. Todo mundo aqui tem a sua importância na equipe. É nóis. É, mas você adivinhou, ele ganha muito mais que não, todos não, os não outros. Ganha, não. É verdade. Não ganha, não. Ele tá milionário. Não. Olá, não. Olá, não fala isso. Vocês são uma família acima de muita tudo. Muita conta pra pagar, mano. É a receita do sucesso, entendeu? Vocês valeu, mano. Vocês respeitam aí, brincam, como tem que ser o futebol na brincadeira. Eu queria só dar mais um palpitinho sobre São Paulo, pode ser? Pode. E sobre treinadores? Aqui é São Paulo, hoje, né? Eu puxo a sardinha, então vai. Hoje, na minha opinião, um treinador, um preparador físico é mais importante do que um próprio treinador. Porque o treinador é tudo a mesma, mais ou menos uma mesmice. Se fala de Oswaldo Oliveira, esse cara não existe. É muito ruim. Né? Eu concordo. Tem um conhecimentozinho, mas uma equipe que tem um preparador físico top, essa equipe, se tiver um treinador, mais ou menos, ela vai... Eu não sei se você tem razão na questão do preparador físico, que é um cargo muito importante, é fato. Mas concordo com você que os técnicos hoje são todos muito no mesmo nível. Corintiano, se você tem tanta razão que se a Ponte Preta tivesse um preparador físico melhor para aguentar o segundo tempo e o juiz acertasse, hoje a coisa seria diferente. Imagina, mano. Não vou falar, mas a Ponte Preta foi garfada, não sei o quê. Uma coisa é acontecer aquele tipo de lance no final do segundo tempo. Outra coisa é a Ponte Preta ter um segundo tempo inteiro pra jogar bola e não jogar, só de brincadeira. Chupa então, reclama a Federação Paulista. Zé Ricardo, um abraço pra você, obrigado, amigo, continue sempre na audiência. Eu só tenho uma dúvida, porque eu consegui uma ligação aí com você, só que infelizmente eu passei meu nome pra você, Sombra, e minha ligação tava muito ruim, vocês me cortaram, eu caí. Eu mandei um e-mail para esse diretor maravilhoso que é o Bar, ele me respondeu. Eu fiquei na dúvida se eu já estou participando. Qual o seu nome? É o nome completo, Zé Ricardo. Deixa eu ver, eu tô com a lista aqui. Zé Ricardo Miranda. Paulo Ricardo. Vamos ver se você tá aqui listado aqui. Não sei. Então, eu procurei no site uma lista, algo assim, não consegui ver. A lista vai sair em breve. Certo. Quando completar todas as vagas. Nós estamos colocando aqui no nosso sistema de busca do nosso software. Databar. Deixa eu ver, tá aqui, você tá inscrito, tá inscrito, ó. José Ricardo Miranda. Ele tirou a carta número 8, ele mandou. 8, ele isso. Super atencioso comigo. Tá fechado. Ele mandou um e-mail. Aí, então, maravilha. Vai educado. Tá resolvido. Eu não posso pôr meu pai como homenagem, não. 76 anos, não, né? Não. Só pra saber. Não. Só pra fazer uma homenagem. E teu pai joga pôquer também? Meu, ele tá lá agora. A gente frequenta o clube do Mesc lá. Amanhã é meu dia, amanhã eu tô lá com a rapaziada toda no Mesc. Tá dando ao incubaço já. Não! Você é um animal. Ô, Mota, você foi muito prejudicial, porque na propaganda da chamada aí, você fala que dá win com o par de dois. Semana passada eu saí com o par de dois na mesa final, eu falei, é agora, né? É agora que eu fui iluminado. E aí, ganhou ou perdeu? Quadrou ou se lascou? Então tá bom, cara. Tava jogando contra quem? Um abraço pra você, então, tudo de bom, boa noite. Posso fazer essa homenagem pro meu velho ou é muito, muito impossível, cara? Porque o cara é gente boa demais. Não, participa quem liga, cara. Senão vai ter gente ligando e escrevendo outros, meu, não pode, tá bom? Não, tá tranquilo. Valeu! Posso mandar abraços? Pode. Manda. Pro meu sobrinho, Fábio, que tá com certeza lá ouvindo o corintiano. Pra minha esposa maravilhosa, que tá aqui do meu lado cuidando da minha neném, a Priscila e a Beatriz, né? A minha irmã que chegou aqui agora pra filar um rango, a Rosana e o namorado Lúcio. O meu pai, Mari Miranda, e pra, pro pessoal do MESC. Então tá bom. Falou, gente. Um abraço! Valeu, irmão, é nóis! Valeu! Mais uma participação aqui no Momento Sem Parar do Estádio 97. São três ouvintes na sequência. Com o Sem Parar, o seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo lugar, mano. Vamos lá, vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Alô? Oi, quem fala? Bauer. Como? Bauer. Bauer? Bauer. Jogou no São Paulo. Ah. E Rui também Bauer tem, e Noronha. Também tem o Jack Bauer. É. E tem o Frank de Boer. Rui Bauer de Noronha. Jack Bauer, 24 horas, levou, né? Lembro. E boa, o Bauer. Apareceu, né? Qual o seu nome completo, boa, Bauer? É Bauer Malaquias. Ah, então é só se chama de Malaquias. Pode ser. Bauer Malaquias. Né, velho? Pô, puta nome style, velho. Pô, fala sério, é style. Oh, mas... Ô, velho, na boa, é verdade, velho. Você é um índio. Ô, velho, a minha coisa de usar um terno Armani num churrasco na laje, velho. É um terno Armani aonde? Mas no churrasco da laje, velho. É só índio que tem aqui, nossa senhora. Bauer, aí você fala, não, vai vir um sobrenome. Bauer Johnson. Bauer Johnson. Né? Tipo, Bauer Bauer, quê? Bauer Malaquias, velho. Mas beleza. Ah, mas o que você tem contra o Malaquias, velho? Nada, Bauer, pô. Mas é um contraste, né? Bauer McLaren. O único Malaquias mais famoso que tem é o cara que jogava na Portuguesa, que rodou o interior de São Paulo. Não, tem o Marquinho Malaquias aí, empresário. Pô. Empresário. Esse aí faz milagre, hein? Vendeu. Tem o Marquinhos. Tem o Marquinhos Malaquias que proporcionou uma das melhores entrevistas da história do Estádio 97, o Marquinhos Malaquias. É sangue bom, mano. Esse Marquinhos é doidão, mano. E o Bauer? Pois não. Quantos anos? 3.1. Aí, RG número 2, 3.1, Bauer. Porra, mano, depois de toda essa analogia que você fez com o nome dele, eu só cheguei a uma conclusão, viu? Qual? Você encheu o Bauer de leite e enfiou o pé dentro, velho. Mas o Bauer, qual a origem do vosso nome? Alemão. É Bauer mesmo. E o Malaquias? Não, mas... não, Malaquias. Assim, foi inspirado num cara que ele cancelou. Um cara que era muito chato e cancelou a viagem. Por quê? É o Malaquias. Faz aí, ó. É o Kias, aquele que vai, ó. Vai, ó. Lambibota. Vai, ó. Lambibota. Vai, piada dele foi boa. Vai, boa. Piada dele foi boa. Você puxa saco mesmo, hein, mano. Foi bem melhor que a sua. Vai, Lambibota. Puxa saco. Vai, bolinha chinesa. Vai, abaixa aí. Bolinha chinesa, ó. Abaixa e vai de quatro. Foi no primeiro bloco. Eu queria levantar e agradecer ao meu amigo Carlos Alberto. Tá bom. Põe no primeiro quando você entrar na água, na piscina, esse lugar, avisa, viu? Colete lugar! Vai devagar, senão o rapaz engasga. Só que onde eu moro tem piscina. E o Bauer. Toma essa. Nossa, ui! Qual bairro? Ele nunca foi. Eu moro no Mandaqui. Não mesmo. Mandaqui. Zona Norte, pô. Isso aí tava fácil, hein, Nadir? Isso aí, mano, não tenho culpa. Tava fácil. Eu não mandei ele comprar uma casa lá. Eu tenho culpa. Só vem você tem que começar a falar a rua que moram, pro Benjamin já matar o bairro. Mas tá fácil. Pra dificultar um pouquinho. Mas que rua, mas quem quiser, o cara tira de letra. Vamos deixar fácil pro Benjamin. Ó, fala Rua, o Benja mata o CEP, velho. É mais fácil. E, ô Bauer. Tá te zoando, olha lá. Liga. Olha lá, te zoando, olha lá. Não tem problema, mas, ô Bauer, você trabalha com o que, meu? Eu trabalho com TI. Com o quê? TI. TI, velho. Todo mundo em São Paulo tá trabalhando com TI, velho. Não tá muito, né? Os caras tão ligando aqui, né? Eu acho que São Paulo tá exportando profissionais, viu, Montinha? Os caras não estão trabalhando muito, tão ligando aqui. E falta gente no mercado. Ó, tá vendo? É só fazer o Pronatec que ele se forma em ti. Ó, pra falar a verdade, é que eu não tenho aqui os números exatamente pra poder afirmar isso daí, mas eu acho que 80% dos últimos ouvintes que ligaram aqui disseram a profissão... Trabalham com ti. Né? Mas, ô, amigão, você torce pra quem? Domênico Hermito. Tricolor do Morumbi. Opa! Tem jogo logo mais. São Paulo e Danúbio. Eu vou estar assistindo, tá? Vou estar assistindo. Você vai vir tudo, pra nós, tudo, fechou. E você vai ficar feliz quando tiver eu de terno lá? Vai ficar contente? Ah, se for pra dar um jeito, quem sabe, né? Não, deixa eu perguntar pra você o que eu tenho que fazer. O Rogério Ceni já tá ficando velho, eu já mandei afastar. É a primeira coisa. Ah, mas você gosta respeita aí. Eu gosto dele, mas tá ficando velho. Já vai ficar outro. Eu tô apaixonado, entendeu? Vou pôr aquele Renan Ribeiro. Eu liguei pra Portuguesa, jogou bem. Eu, Luiz Fabiano, vou mandar embora também. Você acha que eu tô certo mandar embora ou fica com ele? Você gosta do Luiz Fabiano? Eu gosto, mas pra jogar não tá dando mais certo, porra. Olha, eu posso dar uma opinião pra vocês? Por favor, aí você que quer. Seguinte, eu acho assim, o problema do São Paulo hoje, dos menores, é o campo. O problema vem desde a diretoria do Juju. Ah, isso eu concordo, hein? Isso é verdade. Isso ingratos, ingratos! Gestões atrapalhadas há muito tempo. O problema do São Paulo hoje é que se desfez uma espinha dorsal ao meu modo de ver, dispensando Carlinhos Neves numa rixa com a CBF, se desfez o Dr. Turíbio, se desfez o Rosan, que era uma espinha dorsal do São Paulo, e hoje o time morre em campo. E eu gostaria de te dizer uma outra coisa. Eu sou adepto de uma opinião que o Marco Aurélio Cunha há um tempo disse. Depois que o São Paulo passou com essa história de querer ficar montando o time com jogador de nome, buscando mais nome do que efetivamente o futebol jogado em campo, o São Paulo teve uma queda muito grande. Eu concordo plenamente e ainda digo mais. Eu, como São Paulino, eu vejo que o primeiro semestre do São Paulo foi pro fiasco. Então eu sou a favor de já fazer uma reformulação no time a partir de agora, pensando no brasileiro, porque se não for assim, vai ficar na metade da tabela para baixo. Eu acho que o jogador de nome, ele encanta a torcida, ele empolga, ele deixa o torcedor feliz, que vê, nossa, meu time, olha os nomes, Ganso, Pato, Luiz Fabiano, né? Aí, só que papel não joga. Exatamente. E muitas vezes são jogadores que eles fizeram o nome em outro lugar e é justamente onde fizeram o seu nome, onde apresentaram o melhor momento. Exatamente. Quando chega com o nome pra cá, voltando pro Brasil, já chega desgastado, já não tem mais o mesmo interesse, já machuca mais, já perdeu o, como diria o RG, o Elan. Elan. E tem mais, Chefinho. O Elano. Olha, com todos esses nomes, o São Paulo não conseguiu fazer dinheiro com isso, não conseguiu, você sabe, não tinha um... Porque você pode falar, o cara trouxe nomes, pô, o São Paulo tava com Kaká, Luiz Fabiano, Pato, Rogério Ceni num time... Qualquer cara, eu acho, de marca, o Ganso, qualquer cara então, de marca queria ter... Não, mas é que tá. É porque o hoje, problema não verdade, é... O Aydar tá mais preocupado em ficar arrumando briga com o presidente do Palmeiras, com outros dirigentes, do que é preocupado com o time. Ó, mas essa coisa de trazer nome não vem só da gestão do Aydar, já vem de antes. É, vem de antes. E isso foi muito provocado, eu entendo, porque o Corinthians trouxe o Ronaldo. Ronaldo, tem aí tudo a ver. Aí ficou essa história, nossa, tem que trazer jogador de nome. Né? E a preocupação com o Corinthians também, né? Nesse sentido, vamos competir. Pô. Você tem que saber trazer um jogador de nome? É, mas repatriar aquele que você sabe que ainda tem uma condição física, que é um jogador de dedicação. E tá afim. Eu vejo, e por saber exemplo. Saber se vai dar liga do elenco, né? É. Mas eu trazer um nome e saber deixar o cara lá, trazer um Adriano da vida. Por exemplo, que... eu acho que a vinda do Kaká ano passado foi boa. A do Michel Bastos foi boa. Mas você vai ver outras coisas. O Ganso, o Luiz Fabiano, não são nomes que você pode dizer, olha, deu certo. Você sabe quem acertou nisso aí, Sombra, o dirigente que acertou? O Kalil, quando trouxe o Ronaldo pro Galo. Porque o Ronaldo saiu do Flamengo arrebentado. É um ninguém ou outro. É um outro. Ser. O cara teve uma conversa com o cara e falou, ó, você vai vir aqui, e o cara tava afim. Depois que o Kalil saiu, você viu. Ó, nós estamos aqui no momento sem parar do Estádio 97, um momento numa sequência de três ouvintes. Gostaria de saber de você, palpite pra hoje, São Paulo e Danúbio. Campo pequeno, vazio, mas um time que vai bater bastante. É 41 anos que o São Paulo não perde no Uruguai. Bita, não gosto desse estado, viu? 41 anos. Hoje acho que vai ser 1-0, Tricolor. 1-0, mas ó, se possível fazer 2 ou 3 de diferença é bom, viu? Quanto mais gol, melhor. Hoje é 4-0. Mas devido às circunstâncias atuais do time jogando a bolinha que vem jogando, e com o time que vai jogar retrancado batendo, eu acho que se já conseguir uma vitória lá, já tá de bom tamanho. Hoje vai ser 4-0. Então tá bom, Bauer, um abraço pra você. Eu só queria fazer uma ressalva pra vocês. Eu queria saber como é que eu faço pra virar um estranho no ninho, visitar um programa de vocês aí. Isso aí depende muito das, das promoções que a gente... Visitar, você pode. Estranho no Ninho é uma outra história, depende muito das ações promocionais que a gente propõe. É uma outra mecânica. Exatamente. Maravilha. Tá bom? Maravilha, foi um prazer falar com vocês aí. Prazer foi nosso, amigão. Obrigado pela audiência aí, tá? Together, velho. Tudo de bom. Mais um ouvinte na sequência sem parar. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi, sem parar em todo lugar, mano. Vamos lá. Tá 0-0 o jogo do Santos. Beleza, hein, Zaidão? Tá quieto aí. Aí, Zaidão, aí, ó. Alô? Alô? Quem fala? Fernando Ferro. Fernando Ferro, só isso? Ai, adoro! Eligiário Pereira. E quantos anos, ô, Fernando? Eligiário. 30. 30 anos, RG, aí, ó. Consegui, baralho! Eu tô quase conseguindo o truco. All-in. Tô quase conseguindo. Eligiário Pereira. Eligiário. Eligiário. Mas, ô mano, gostei muito dos ouvintes até agora, viu? Por quê, RG? Porque todos eles, você viu? Eles eligiaram nós pra caramba, velho. Ah, não! Ah, sensacional! Parabéns, não aí. Que saudade, você voltou com tudo. Daqui a pouco, meu programa na RedeTV, o teste de fidelidade. Aí o traíra lá. Teste de fidelidade, Luxemburgo, vai ou fica? Vai ter no meu programa, da RedeTV. O Bá assiste. Você continua lá? Continua na Rede TV. Atrás da minha casa. Você vê a audiência do programa, né, rapaz? Que coisa louca. Vou falar agora do Marquinhos Malaquias. Ele tava ouvindo? Não, ele não mora em São Paulo, Marquinhos. Ele mora em Curitiba, né? Sim. Um amigo meu ligou pra ele aí, o Marinho aqui. Não, não é só ele. Aí o Marquinho ligou agora e falou o seguinte. Ó, obrigado, viu? Ó, beijo, obrigado aí. Vocês estão tudo falando de mim. Mas o que tem de gente de São Paulo que tá me ligando que vocês falaram bem de mim? Ó, avisa aí que semana que vem eu vou pra São Paulo. Traz ele aí. Não, ele falou que vem fazer o programa. Porque ele falou, agora que eu me aposentei... Como aposentou? Largou tudo? É, o Marquinhos Malaquias falou que não tem mais paciência pra futebol, pra aguentar jogador. Ele falou assim, olha bem, eu vou falar pra você agora, ó. Eu vou falar com vocês, semana que vem eu vou na Rádio Energia, você manda um abraço pra todo mundo, eu vou aí. Mas ó, eu quero falar ao vivo, eu não quero corte não, eu quero falar. Vocês vão me deixar falar? Claro. E ó, eu me aposentei no futebol, tô rico, não preciso mais ninguém, então eu não tô fazendo essas coisas mais. Eu quero falar, eu quero contar tudo que eu sei. Largou o futebol? Largou mesmo? De vez? Eu posso? Falei, lógico, que sorte dele. Ele pediu pra mandar um abraço pra ele, que agora ele baixou o aplicativo. Juro por Deus, ele falou isso pra mim mesmo. E parabéns. Eu vou falar aí mesmo que eu tô rico mesmo. Venha. E não quero mais falar, quero falar dos bastidores. Pode abração vir. Esse aí, é bom, ele vendeu o Kerrison pro Barcelona, Henrique, esse cara é bom pra caramba. Deve ter história. Deve ter história. Então, 30 segundos só pra repetir pra quem... Tem ouvinte novo, né, que faz tempo. A frase dele. Quando o Palmeiras vendeu o Keirson, eu falei aqui que o Keirson estava vendido, tal, e ele estava com o André Cury, que é outro empresário em Barcelona, e eles me ligaram e colocamos no ar. E aí o André Cury não quis falar, lembra? Não sei, vamos ver e tal. Aí o Marquinhos Malaquias entrou no ar e falou, ô Benji, fala uma coisa pra você, vamos falar sério, o Keirson tá vendido, viu? Nós vendemos mesmo, tá certo, com o Barcelona. Aí eu falei, pô, o Marquinhos, o torcedor do Palmeiras tá bravo, o Luxemburgo tá bravo, olha. O torcedor tá bravo, né? O Luiz tá bravo, mas eu tô tão feliz jogando. Pô, aquilo foi de uma sinceridade, cara. Um abração pro Marquinhos Malaquias. Bom, que semana que vem aí. Tamo aguardando. E o amigão, qual é o seu bairro? Vila Marari, vamos ver se o Não acredito. Vila Marari ou Jardim Marari? Fala aí, Marari. Vila Marari. Deixa eu te contar um negócio. A respeito de São Bernardo do Campo. A Marari. É porque é o seguinte. Teve um desmembramento onde São Bernardo e Santo André se separaram. Brigaram, né? Que antes era uma coisa só. Sim. E como Santo André era Santo André da Borda do Campo, aí, e já existe o município de São Bernardo no Maranhão, como uma homenagem a Santo André, entendi. Eles usaram... Então vamos colocar em homenagem a Santo André, da Borda do Campo. São Bernardo do Campo. Boa, olha, você queria ter um filho assim. Aí sim. E o Ferro, trabalha com o quê? Pera aí, deixa eu falar. Você falou. Não, o Sombra tava falando e explicando. Se é o que eu conheço, Vila Mariri, ali perto da cidade de Ademar, Zona Sul. É isso mesmo, Benja. O Google ajudou você. Google? Aí, ó, ninguém acredita em você. Tá sem moral, ideia, hein, tio? Você tem ideia, Jeca? Tá sem moral. Ah, então você Jeca, internet não. Faz 15 minutos aqui na rádio. Você tem ideia? Não atualizou. Uhum. E, ô, amigão, trabalha com o quê? Eu sou advogado, mano. Mas é tributário, criminalista... Por enquanto, trabalhista e imobiliário. Porta de cadeia. Aí sim, você que cuida do distrato, então. O cara vai lá e fala, não tenho, fui mandado embora. Aí você fala, então vem cá. Vem cá que a gente vai botar no... Não. Ô, Mota, rapidinho. Ô, Mota, esse é pro seu Valdir Alves Lima Júnior. Fala aqui. Ô, Benji, isso é sério. Fala pro Mota que eu tenho um amigo... Tengo. Ó, que mora numa caverna aqui perto de casa. Ele acabou de descobrir que o fogo saiu no... Que legal. Não, repete o arroba. Essa é boa, essa é boa. Repete o arroba. Facebook. Não, um arroba. Falou. É Facebook. Ah, Facebook. E o Ferro, torce pra quem? O único tricampeão mundial legítimo. Tricolor do Morumbi. Tricolor. E aí, vamos meter ferro no Danúbio hoje? Sem dó. 3-0 no mínimo. Eu acho que é 4. Isso é importante pra, é importante pra continuidade do trabalho. Já pegar os jogadores mais animados pra continuar o trabalho. E o Luiz Fabiano vai ficar no banco hoje. O Luiz Fabiano fica no banco. Isso é bom. Será que é bom? Esse jogo é o jogo que ele vai fazer gol. Falei com o Luiz. Mas é jogo decisivo. Mas depois que é 2-0. Sabella ou Luxemburgo? Luxemburgo, sem titubear. Quer ver, depois você passa pra pegar aquele pão com pejuto e aquele suco. Que a gente combinou. Deixar. Tá certo? São Paulo se classifica e depois melhora na Libertadores? Ou você acha que vai ser esse sufoco terrível até a próxima etapa? Não, eu acho que agora ele melhora. O jeito de jogar que tá jogando agora com 3 volantes, eu acho que vai estourar. Vai arrebentar esse time agora. Porque com 3 volantes o Ganso joga mais protegido e precisa marcar. Isso mesmo. O Ganso vai ficar mais à frente. Souza e Denilson ou Rodrigo Caio e Hudson? Rodrigo Caio e Souza. Meu, Denilson, não sei o que ele tá fazendo em São Paulo, cara. Ele é pegador, mas não tanto. As pessoas não curtem muito. Sombra e São Paulino. Ele não joga hoje, né? Eu vi uma entrevista do Cássio hoje pela manhã, que ele fala a mesma coisa que o Riquelme sempre disse. Não importa o que você tenha feito na fase de grupos, se você classificar, se meter entre os 16 na Libertadores, é um outro campeonato. É outro Tem jogo, gente né? dentro do Boca, do próprio Boca Juniors, que não gosta da situação do Boca decidir todas em casa. Prefere decidir todas fora. E, de repente, o São Paulo se classifica segundo do grupo, decidindo a segunda fora de casa. Se o time arrumar, depende de quem pegar, Depende de quem o São Paulo pegar, depende, né? Porque o São Paulo também não... Ó, o River tá jogando agora. Se o River não vencer o San José de Oruro hoje em casa, mesmo que ele vence o time lá do Peru ganhar o time do México, ele fica fora na primeira hoje fase. Na sequência de classificação, o São Paulo o quê? Que é o primeiro... Primeiro do segundo... Mas é o segundo colocado. Não, é o segundo colocado, mas é o segundo melhor, segundo pior. Vou dar uma olhada aqui rapidinho na tabela, Sombra, aí já te falo. É muito difícil. Muda muito, cara. Tá certo. Ferro. Pode jogar na altura. É que você ligou bem no finalzinho, estamos encerrando aqui o programa. Você gostaria de mandar um abraço pra alguém? Primeiro vamos puxar o flop aí que eu vou participar do torneio. Tá batido o flop, pode escolher. Escolhe a carta. Primeira carta. King Kong, rei. Rei. Beleza. Rei de paus. Tem que doar 10 quilos de alimentos não perecíveis. Vai participar dia 15 de maio. Boa, lá no H2 beleza. Clube, na Henrique Schaumann. Tem que estar lá a partir das 6 horas da tarde. Beleza, então. Beleza? Beleza. Mas não fura, hein, meu? Não, vou furar, não. Dia 15 eu tô lá. Ó, prêmio máximo, cara. Viaja pra punta, meu. Indo pro resort, pra mim tá bom. Sombra. Que é o prêmio do vice. Sombra, é que tem alguns times aí que já estão com 5 partidas aí na Libertadores. Mas se terminasse hoje, o São Paulo é o penúltimo segundo colocado. Penúltimo segundo colocado. Então ele vai quantos segundos na frente? Pegaria possivelmente o Corinthians, que é o... O segundo melhor. Não, mas é que tá. Volto a frisar aqui. Tem algumas equipes aqui que já fizeram 5 partidas aí pela Libertadores. Então isso muda. Entendeu? Então isso aí vai variar. Possivelmente amanhã já teremos uma outra classificação. Mas seria hoje, se terminasse hoje... Uma overdose de São Paulo e Corinthians gigante, seria. Hein? Mas pra TV, né? Os caras iam estar rindo. Nossa, de orelha a orelha. A Globo tá rezando. Deixa eu te falar. Com a maior audiência do ano até agora na Globo, aí na televisão, foi aquele primeiro jogo na Corinthians, aí, Corinthians-São Paulo. Com uma nova filosofia... Não teve necessidade de Homem-Aranha. Deixa eu te falar. Com uma nova filosofia, uma filosofia vencedora, uma filosofia de ataque... Mas vocês já reclamaram bastante. Você pode vencer o jogo, chato. Porra. Você não concorda comigo? Tá bom, tá bom. Uma nova mentalidade, Deus, uma cabeça que ataca o outro. Tô achando que eu não vou aguentar. Amigão. Melhor não vir. Um abraço pra você, boa noite. Abraço pra vocês também, boa noite. Valeu, irmão. Boa noite. Um abraço. Essa foi a sequência Sem Parar, que essa santa ajuda no dia a dia.

never change. Just what I never do without you, do without, do without you. Whether I lose or if I win, I know one thing that never changes. Just what I never do without you, do without, do without you. Whether I lose or if I win. Whether I lose or if I win, I know one thing that never changes. What I